tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Ah, meu episódio de hoje que eu não tô fudido! Gente, do nada! Alugado Cash, o seu momento de diversão, maromba e entretenimento semanal. Amo! Amo! O Jim Hats do Logado vindo muito aí. Vindo aí! Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui, um elenco de altíssimo garbo, elegância, começando com ele, Marçano. Gente, eu só vim aqui anunciar que monogamia mata. Parece que é a monogamia que mata. É, filho, você não sabe, os casais sofrem por isso. E aí depois eles fazem trisais e eles ficam confusos porque eles têm ciúmes quando faz trisal também. E sofrem mais ainda, né? Por isso. Sofrendo mais que Júnior, né? Aí também temos ele que tá com a vozinha cansada, Léo Oliveira. Olá, meus amigos poliamores. Eu tentei numa suruba, né? No surube, minha voz foi sequestrada. Meu Deus. Tá bichinho, gente. Tá tudo gravado em vídeo. E por último, mas não menos importante, temos ela. Quem manda nesse podcast de verdade? Mendiguinha. Olha, eu só vim aqui porque me prometeram uma review de Pecados Inconfessáveis, né? Porque tô fazendo a amei, mas só vi a review. É isso. Eu amei, não assisti nota 10. Mas você assistiu? Assisti, não, mas vou assistir. É igual aquele meme do velho, né? Grande filme, não assisti. Eu amo. Mas, meninos, estamos aqui todos reunidos, né, para mais um programa maravilhoso. E vamos começar, obviamente, com o nosso bloco de notícias e amenidades. Né, esse bloco super gostoso, super incrível. Amoroso. Começando com a notícia aí de que, finalmente, o Disney Plus tomou vergonha na cara e cancelou Goosebumps depois de duas temporadas, né? As duas ruins. E cancelou, graças a Deus. Durou bem, né? Durou, menino. Eu vi a primeira temporada toda. A segunda, como era com o David Schwimmer, eu não tanquei, não. Falei, acho que não vou estar assistindo, não, menino. Tudo sem limite, né? É, era David Schwimmer. Assim, tinha a mãe de Vitinho, né? Isabel homofóbica. Mas tinha David Schwimmer. Aí eu optei por não. Não, obrigado. Tá? Menina, quem vai trabalhar aí, não sabemos até quando, né? Mas vai trabalhar com Oni Brito. Olha aí. Vai ser protagonista de uma nova comédia do Hulu, né? Chamada Phony, né? Que é quase aquela coisa de false, né? Falsione. É. E quem vai interpretar o filho dela na série é um ator que Léo gosta muito. Que é Sunny Vola, né, menino? Sunny Vola. Amo, meu Twink! Vai interpretar o filho de Conny Brito. E o Sunny Vola fez aquela entrevista, o Actors on Actors, com o Cooper Cotch. E só faltaram 5 minutos na frente da eu câmera. Eu esperava isso no final. Falar nisso, gente, as coisas que o mundo me proporciona, né? Outro dia eu tava por aí na rede mundial de computadores, e aí tava vendo um podcast, né, de uma produtora, né, de filmes adultos. E era um podcast até então, fazendo a entrevista e tal, não sei o quê. Eu amo que aí, quando o negócio começa, estava na rede mundial de computador, a gente só vai seguir pesquisando. Vai pro pornô. E aí, menino, de repente, o que acontece? O povo tá lá falando da vida, de como é fazer os filmes e tal, da preparação, nananã, né? Quase um Actors and Actors, né? E aí, de repente, um dos homens sai do quadro da câmera. Quando volta, o homem está nu. Que isso, gente? O homem está nu. E aí, de repente, o outro baixa para fazer um grande bola gato nele. Gente. E aí, de repente, o outro também fica nu. E os três começam a transar no podcast. Não. E eu fiquei assim, gente, terceira metade. Imagina agora. Imagina a Camila Frender chegando nesse podcast por engano, dizendo obrigada pelo convite, eu que adorei estar aqui. Com a Camila no final falando, adoro. Orai e vigiai. É. Pra não perder o réu primário, né? Eu fiquei um pouco mesmerizado, porque assim, eu sou uma pessoa tranquila, mas existem alguns limites. E nesse programa de hoje, a gente vai ver que os limites foram testados algumas vezes nesse programa de hoje. Eu achei que nesse programa de hoje a gente ia fazer também o surubão. A gente faz toda semana, né? Ai, ai. Mas eu achei promissor, assim, você ter podcasts com suruba. Acho suruba ao vivo, né? Não, porra, live. E aí eu vi que é uma coisa padrão desse podcast, que tem a parte da entrevista e depois eles fazem uma cena ao vivo. Porque eu vi que também tinha um casal bi num outro episódio também, que eles estavam dando a entrevista e depois, ó... Pronto. Ah, então realmente o Actors on Actors, né? Exatamente, literalmente. Actors in Actors, né? Sim, Inside Actors. Inside Actors, exatamente. Mas pra motivos de estudo pesquisa. Aqui no TCC... Como é que é o nome desse podcast? Eu preciso lembrar, amiga. Eu vou procurar e eu te mando. Pô, Sassi, eu lembrei de um podcast que a gente escutou uns episódios. Uhum. Que o rapaz tava lá falando uma história de repente. Ele, porque eu peguei meu vizinho, não sei o que. Sim, passava. sim. E aí, Mendes, não. O homem começava a bater uma punheta no meio do podcast, não. Gemer. E falava, nossa, tô com esse tesão. Gente, do nada. Não, para de inventar as coisas. Juro, usar seu. Gente, pelo menos é o grande mousse do momento, é isso, né? A pornô no podcast. Nossa, será que eu lembrei daquela série merda que a gente viu? Que o cara começa a bater punheta pra menina no ônibus, ela começa a gritar e depois começa a bater. Ai, que horror! Ai, que horror! Adultos lá. Adulto, nossa. Não vejo nunca isso. Nunca vi, graças a Deus. Eu tava viajando. Aí, menina, essa série de Cone Brito, o cenário sinopse é o seguinte, né? A gente tem um menino lá, o Sunny Vola. Ele sofre um acidente de carro. Ele fica internado um tempo. O pai dele falece no acidente de carro. E quando ele volta pra vida normal, né? Ele, a mãe dele é a diretora da escola, que é Cone Brito. Mas quando ele chega lá, na verdade, aparece que a mãe dele foi trocada por uma impostora. É, Cone Brito supostamente não é a mãe dele. É outra pessoa. Tipo, ele foi sequestrado, alguma coisa assim? Não, trocaram só a mãe dele, aparentemente. A nova mãe? Eu nunca vi isso, troca de mãe. Já vi troca de criança, troca de não, mãe. Já tinha aquele reality na Record, né? Que era Trouding Spouses. Ah, verdade. Que até a Gretchen foi, né, gente? Maravilha. É, porque quando ele chega, Cone Brito já desistiu do projeto, né? Virou outra. Sim. que ódio, Leonardo! É o Etoile das atrizes. Ela é Etoile. Que ódio! Ai, que raiva. Ai, meu Deus do céu. Menino, essa semana a gente teve aí uma premiação que chamou muito a minha atenção. E eu fiquei, assim, mesmerizado. Fiquei, né... Eu achei incrível, né? Eu achei incrível porque existe aquele podcast gringo lá do Bowen Yang, do amigo dele, né? Que é os La Culturistas. E ele é um podcast de cultura pop, né? Eles, inclusive, entrevistaram a Kelly Clarkson, super fãs da Kelly Clarkson. Inclusive, o ex-marido de Kelly Clarkson morreu hoje, né, menina? Morreu, cara. Morreu. Ela soltou assim, aquela nota e imaginei mesmo que... Eu não vou dizer que foi tarde, porque eu sou uma pessoa boa. Mas o que esse homem fez com essa mulher... Olha, o mundo vai sentir falta dele, né? Só os filhos, infelizmente. Amiga, ele fez ela pagar uma pensão pra ele. Peraí. Feita puta. Que se Deus. Se eu tivesse casado com alguém rico, eu ia fazer também. E tentou tirar vantagem do divórcio de dinheiro dela. É ele que é filho da Reba? É, ele é enteado da Reba. Mentira, criado com Reba? Aham. É assim, eu como amigo pessoal de Kelly não posso falar muito sobre o assunto realmente sem, né, entregar coisas particulares da família, mas descanse em paz, né? Aí ela tinha soltado a nota ontem, né, que ela não iria fazer a perna final da residência em Vegas agora em agosto, porque tinha que ficar junto com o marido, por causa dos filhos, né? Que o marido tava doente e tal, não sei o quê. E aí hoje à tarde saiu a notícia da morte dele por causa de um câncer. E acaba isso fortalecendo uma outra questão, que quando o Leózio tava indo pra Nova York ver a gravação, tava naquela dúvida, porque ela tinha sumido, né? E um dos rumores é que ela tinha sumido por problemas pessoais, porque ela tava cuidando dele, do marido, do ex-marido, né, no caso. E agora tudo faz sentido. Então quando o Cati foi lá e era indicou, que ela não foi no programa, é que ele tava limpando o marido, né? Exatamente, tava lá cuidando dele, né? Mesmo ele sem merecer. Menino, aí, falando aqui dos laculturistas, né? Eles fizeram uma premiação, o Bravo abriu as portas lá pra eles fazerem uma premiação. E tiveram performances incríveis, né? Uma performance de Abacadabra, uma performance de I Don't Wanna Miss a Thing. E tivemos prêmios incríveis, né? Tivemos prêmios incríveis liberados, assim, né? Que era, tipo, finalista do ano. Que é uma pessoa que sempre chega nos prêmios, mas nunca ganha nada. Gente. Aí quem ganhou foi a Megan Pay, né? A nossa Dakota Monteiro. A grande perdeu. A grande perdeu. Aí teve aqui, Best Picture, né? Aí tá aqui, Literal Picture, que é Dylan Afro, Butt in the Air. Boa mesmo. Muito bom. Essa performance que o Sassi falou, de I Don't Wanna Miss a Thing, um hino, os dois cantam. Como é que é o nome daquele moço mesmo, o padrão gostoso? Boa pergunta. Porque ele já vi ele em algum lugar, mas eu não lembro. Ele já fez, ele faz vários filmes de viado. Nossa, um sabor. Aliás, falando em Edonimis, tem, viu, gente? Eu não sei se a gente chegou a falar isso no ar, mas vamos deixar agora para os ouvintes a campanha. Convençam o Sassi a fazer um logado de tudo para ficar com ele. Claro, claro. Tem que ter muito. Mais fácil. Mas eu sou a pessoa mais fácil, gente, fazer. Mas eu acho que quando o Sassi for ver, a gente tinha que fazer a gente vendo juntos. Você não assistiu ainda, Sassi, esse? Ah, tudo pra ficar com ele é da Cameron Diaz, né? É do Samuel Black. Eu confundi com o daquela menina lá que toca Kiss Me, inclusive. Que toca a banda Kiss Me. É. Tonha. Tudo pra ficar com ele. Tudo por ele, sei lá. É tudo pra ficar com ele mesmo, né? Tudo pra ficar com ele. Tudo tem ele, né? Ele tá em tudo. Eu acho que tem que ser tudo pra ficar com ele. Fit não é mais um besteirão americano. Adoro! Ai, que love. Eu vou também, eu apoio. Matt Rogers, aqui já não, o nome do padrão. Ai, podia meter em quê? E continue comentando, Amanda Bejarins Guerrito, só faltam 5 pessoas. Aí tá aqui, ó. Melhor filme de todos os tempos. Aí teve um empate entre Tar e Professor Aloprado 2. Meu Deus. Aí eles botaram melhor gay guy. Aí tem a categoria, separada em duas, né? A Normal, que é o Jared, que é um qualquer, e o Famous, que é o Andy Cohen. Aí tem aqui, o best word to whisper, never. Eu gosto de actually. Aí tem aqui, best breakfast, crab cake benedict, tá? Deve ser bom. Aí, esse prêmio me pegou muito, que é Eva Longoria Award for Tiny Woman Huge Impact. Que ótimo. Que quem ganhou foi aquilo da Branson, do Abbott Elementary. Aí tem aqui o Father Award, quem ganhou foi o Andy Cohen, mas quem ganhou o Daddy Awards foram os homens das quatro estações. Aí o prêmio era Filé Mignon Award for Best Beef, quem ganhou foi o Benito Skinner, do Overcompensado. Merece, porra. Nossa, mas foi um dos famosos, sim. Eu achei que não tinha ido famoso. Foi a Jamie Lee Curtis. Acabei de ver que foi René Rapp. Foi René Rapp. René Rapp apresentou o prêmio dela. Que eu vou chegar daqui a pouco. Best caminhoneira. Que tem aqui o Best Gift for Mom, que é o Glow, perfume by J.Lo from 2002. Eu amo! Acabando com a J.Lo. Ai, a gente tem que fazer um prêmio igual. Melhor prêmio para pai. Book About O Que Ele Já Sabe. Cadê? Melhor risada. RuPaul Charles. Melhor chorona, Demi Moore. Gente, tadinha de Demi Moore. Tinha que ser chorona, né, linda Cardellini? Eu também acho. Best Batman Woman. É Batman mesmo, Woman. Uh-huh. Aí eles pegaram todas as mulheres que fizeram papéis em filmes do Batman e botaram. E aí quem ganhou foi uma que não tem nenhum filme, que é a tal da Robin Spelled with an Y. E aí quem tava fazendo o papel dela era aquela menina que é semi-engraçada, gente, que também era do Saturday Night Live, a loura, esqueci o nome agora. Ah, do Caso Fantasmas? Isso! Esqueci isso. O nome da querida também, mas respeitamos muito. É, aí tem, música. Aí tem aqui o Funk Jam Say Name Award, né, que é o nome esquisito, e quem ganhou foi a Madison Beer. Eu amo. Real. Merecido, merecido. Aí tem aqui, Best Title for a Book. Conflict, It's Not Abuse. You Can Learn a Lot for This Title. Eu amo. Aí tem aqui, o Jamie Lee Curtis Award for Gusto, Enthusiasm and Individuality. Eu amo. Aí tem o prêmio, I Love You Award for Best Three Words Together. Pink Pony Club. Amo. Pink Pony Club. É a música da Chappell Rose. Sim. Ah, tá. Aí tem Best Title for The Next Bridget Jones. Bridget Jones to Terabita. Porra, que ódio. Aí tem o prêmio aqui também, que é o Tina Turner Legend Awards, que quem ganhou foi a Aldrinha McDonald, né? E aí, pra gente terminar aqui, tem o prêmio que é René Happy Award for Power in Lesbianism. Meu Deus. E aí, eram várias coisas absurdas. E aí, mas não eram pessoas que ganhavam. Não, tinham pessoas e coisas. As pessoas ganhavam, foi uma puta premiação. Não, eu sei, tô falando isso, a René Rap não era só sapatões, era. É, não, tinham coisas relacionadas a sapatão. Nossa. E o Adam Sandberg ganhou o prêmio de Creatina Award for Straight Male Excellence. Olha aí. Mas o que ganhou da René Rap? Fiquei curioso. Da René Rap foi, provavelmente sua avó pensou que era casada, provavelmente sua avó pensa que é casada com seu avô pelos últimos 50 anos, e a sua avó já tá morta. Gente, que credo. Vamos ver se eu acho aqui no Instagram, que no Instagram acho que tem um trechinho. Mas o tanto que eu gaitei com essa premiação, que eu falei, cara, não é possível. E o pior é que isso foi televisionado, né, menino? Tá lá agora no Peacock, pra quem tem, é. Né? É aquele meme, né? Pô, eu vi, tem palco pra maluco. Ah, tá aqui, achei. Cadê? Calma. René Rapzinha, maravilhosa. Aliás, eu ouvi o álbum da René Rap hoje, indo pro... Ah, eu ia escutar e esqueci. Eu achei bem gostoso, hein? Achei bem gostoso o álbum. Pois vou escutar. De verdade. Vamos lá. Não é nenhum Serenas, né? Mas... Não, acho melhor, inclusive. Fingers, Chigo, from Kim Possible. Right. If words mean something to you, you might be a lesbian. Raise your hand. Okay. Side effects of being a lesbian might include short nails, political activism, and hours and hours and hours and literally so many hours of talking after you've resolved the issue, so much so that it turns into a different one. I'm here to present the René Rap Award for Power in Lesbianism. It's true. They really let me do shit like this. Here are the nominees. Os indicados. Probably your grandma, even though she was married to your grandpa for 50 years. Wearing hard clothes to do their really tough job. Miss Honey, Matilda. Luna! And a carabiner. And the phone. A shoo-in. Probably your grandma, even though she was married to your grandpa for 50 years. Well, your grandma couldn't be here tonight. Eu amo. Aqui é a Nikita Brunson. Cadê? I'm here to present the Eva Longoria Award for Tiny Woman, Huge Impact. Ah, ela já não ficou passada com isso. A well-known fact about me is that I am the first ever Survivor winner with prom queen vibes. A lesser-known fact about me is that I'm 5'7". Which is bigger than a baby, but smaller than a condo. So even though I tower over tonight's nominees, I stand tall as their ally. Here are the nominees for the Eva Longoria Award for Tiny Woman, Huge Impact. Boop! Sabrina Carpenter! Winter Brunson! Eu amo Toad. And the call goes to Quinta Brunson. Amo. Eu amo muito a Quinta, gente. E ela foi. Gente, agora I don't want to accept this award. He has a culture. We don't talk about how hard it is to take up space when you physically do not take up much space. And I promise to stay at the optimal height for stealing people's phones in crowds, which I have done. And I have been doing in West Hollywood for the past 3 years. My fellow nominees, Boop the Musical, Sabrina the Carpenter, you are all Marjorie Queens. And I want to say to every bathroom mirror that told me I couldn't see, I can see me now. I'm here. Muito gente, bom. Se alguém me dissesse que Parvati ia entregar um prêmio pra Quinta Bronze chamado Eva Longoria, tá em Rio de Janeiro, que eu ia falar ChatGPT, né? O prêmio deve ter sido todo feito no ChatGPT, né? Ah, foi. Aqui, o que a gente falou do... Que no, nas premiações tem o In Memoriam, né? Que gente morreu. E aí eles fizeram o In Absentia, que são pessoas que foram convidadas e não quiseram aparecer no prêmio. Eu amo muito. Well, tonight has been a beautiful celebration of culture. We cannot forget the ones we love who have passed. Not passed away, but passed on being here tonight. Because they had other shit to do. Nossa, so now, with a musical tribute, we remember our friends who wanted to be here, but not bad enough. É verdade. In absentia. E pegam bem em hora. A música. Meu Deus. Watch your smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life, Billie Eilish, in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Agora você vê, se a gente fosse celebre, jamais faltaria um evento desse. O quê? Jamais. Se a gente fosse celebridade, jamais faltaríamos um evento desse. Nossa, não, nunca. Jamais. Jamais. Ia estar lá na frente. Ia ser o primeiro. E pra terminar, tem aqui a abertura, né? Como diria, né, o ditado, a carne só cai no prato do vegano, né? É isso. Meu sonho era ser famoso pra ir num prêmio como esse, gente, porque foi incrível. Só o que eu posso dizer. Cadê? Dance or die. Your mind on the distance when the devil turns around. Hold me in your heart tonight. Eu me senti muito vendo Eurovision nessa hora. Save me from this. Ai, eu achei maravilhoso. Eu virei um programa semanal. Estou fazendo essa palhaçada. Mas o podcast deles é bem bom. Jamie Lee. Now we're both in a trance. Time to cast your spell on the night. Let's go. Abracadabra, abracadabra, mocha ugaga. Abracadabra, abraunana. In a song she said, devil of the night. E tem dança, hein? Gente, foi um must see. Só que eu posso dizer pra vocês que esse moço Matt, ele fez alguma coisa em Drag Race mais ou menos recente, não foi? Ah, ele deve ter aparecido como jurado já. É, ele sempre faz, tipo assim, ele dirigia o povo nos negócios. É, verdade. Ele é bem bonito, né? Não, assim, se, ó, se todas as premiações fossem assim, eu veria todas. Ainda existiria premiação, né? Porque a premiação foi com exatamente. Deus. Amor. Não, por essa premiação aí, até assinaria Picoco se tivesse no Brasil. Não é, menina? É isso, maravilhoso. Fica a dica aí, hein, galera. Só o SBT pode entregar uma premiação dessa pra nós. Mas quem seria os nossos, né, apresentadores? É... Léo Dias. Que... Ah, credo. Que horror. Eliana, não. Eliana. Gil do Vigor. Gildo. E aquele, e o outro menino que a gente gosta do Big Brother é... Thiago Leifert. Isso. Ah, caralho. Sabe quem poderia apresentar, na verdade, essa premiação? Davi. Diva Depressão. Diva Depressão. Diva Depressão, isso é nível Diva Depressão. Mas a gente podia ter umas pessoas com talento que faz farofa, mas não tem, né? Eita! Eita, falou que Diva Depressão tem também talento! De cantar, eu tô falando. Ah, tá. Bota blogueirinho, tá. Então. Blogueirinho e vovó, né? Gente, vovó ia ser tudo apresentando. Eu acho que tem que ser vovó. Pelo Fernanda Brum. É muito foda. Ah, eu amo tanto. Amiga, eu não vou desistir de você. É sempre um momento mágico pra mim. Eu amo muito também. Samantha Schmutzky. Samantha Schmutzky. Ninguém gosta dela. Ah, né? Isso quem, pesa quem, contra, né? Quem ninguém poderia ter um prêmio desse, que fazia um negócio desse, não está mais entre nós, infelizmente, que é Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. É muito, muito. Sim. Ele tá ia ser, né, tudo apresentando. Que eles apresentavam. Eles já apresentaram o Multishow uma vez, não foi? O prêmio? Apresentaram. E foi um grande muso, eu lembro. Exato. Ah, imaginei no começo do show. Porra. E Rafa Witt, né? Grande Twink. Grande Twink. Eu ia amar se eles falassem assim: agora vamos fazer um número musical com a nova cara do Brasil. Aí vem a Anitta. Ah. E vinha a Juni também, né? Cantando. A nova cara da Disney. E falou é a boy, ele ia vir cantar. Uhum. Mas sobre a ideia de fazer a premiação, eu gosto da ideia, mas os títulos dos prêmios têm que ficar a cargo de Leoz, porque Leoz é muito mais, sim, criativo nessas questões. Concordo 100%. Tanto que o Leoz vai fazer ano. O desse ano ele que vai fazer. Entendeu? O Leoz é muito mais criativo. Ah, mas o Eva Longoria Tiny Woman é já mais necessário, achei maravilhoso. Inclusive, a gente pode fazer a versão adaptada dele pro Brasil. Podemos. Amigo, acho que você até pensaria, mas chegaria com medo de ser cancelado e trocaria. Então. A gente faz a nossa versão brasileira, vai estar todo mundo ausente, né? Vai ser o In Memoriam da entrega. A gente tem que fazer um número musical. Ah, o que, gente que, não, que a gente chamou e não veio, a gente pode botar Érica. Érica preferiu ler a review do Logado. Olha aí, tá saindo. Ai, aí, ação, tá? A nossa música do In Memoriam, né? No nosso Aerosmith vai ser Tá Fazendo Falta. Tá Fazendo Falta. Falta pra você. E eu acho que o número de abertura tinha que ser SNZ, Retrato Imaginário. Amo! Mas a gente tocando com essa voz, que a gente tem maravilhoso de... Badaueiro, barabaro, chineiro. Porra. Números estranhos, logo nem. É tipo coisa de estádio, né? Porra, isso que é música moderna. É isso. Sai de nada. Acho que é um grande boost aí. Eu acho que dá pra fazer esse prêmio aí, hein? Vamos começar a pensar. Também acho. A gente pode fazer aí no final do ano. Vai, a gente pega os bordões que a gente já usou aqui no Logado pra fazer. Verdade. Prêmio seu Pompeu de Eterno numa série. Pode fazer umas isso. coisas assim. Pô, vai dar bom, vai dar bom. Aguardem. Para de dar spoiler, gente. Aguardem. É isso, agora tá tudo fechado. Fechado com o Bolsonaro. Que horror. Esse tá fechado mesmo, em casa, né? Fechado em casa. Vocês saíram na rua? Porque eu pude sair, mas o Bolsonaro não. Ai, ai. Menino, notícia aqui pôde, né, menino? Que o Jim Ken todo dia tá bostejando, todo dia tá cagando por aquela boca, né? Sim. E aí ele falou que ele acabou de entrar pro ICE, né? Porque ele quer deportar os imigrantes e salvar a América. Ai, gente, ele ainda se acha o Superman ruim, né? É isso. Entendi. Exato. E aí até comentaram na postagem dele dizendo que o cara começou como Superman e virou o Lex Luthor. Olha aí. Cada um tem o Superman que merece. É, o homem parecendo o balão da Goodyear vai correr atrás de quem? Garoto. Vai correr no máximo, ele vai gritar e vai falar, e tá na pedra. Posso compartilhar uma piada maravilhosa que já que falamos da ausência de Eric, que Eric compartilhou esses dias. Ela tava me mandando vídeos de Quarteto Fantástico, né? Esse grande filme. Uhum. Aí ela me mandou um que era a surfista prateada brasileira, né? Que é a Chablau. Chablau! E aí é uma mulher, uma gordinha, assim, dançando muito feliz, né? Toda pintada de prata. E aí eu vou até abrir a mensagem pra vocês verem exatamente o que ela falou, porque foi muito maravilhoso. Ela falou assim, a divulgação continua pesadíssima. Oi, que... Aí na sequência falou assim, não foi piada gordofóbica, foi porque tá em todo lugar. Desgraçado. Pesadíssimo. Eu posso mandar a Chablau pra você botar pra gente, é tão maravilhosa. Cadê Chablau? Oh, meu Deus do céu. Você prefere que eu te mande o link ou no Insta? Pode mandar o link. Tá, o link. Chablau. Enquanto espera que o link chegar... notícia aí do The Town, né, menino? Faltando exatamente um mês pro começo do festival, não venderam os ingressos tudo, né, menino? Tem até meia disponível ainda pra todos os dias, né? Quem poderia prever, é tão bom. Pior line-up de todos, né, gente? De todas as eras do mundo. E eu vou falar pra vocês, eu vou no dia dos Backstreet Boys, provavelmente eu vou no da Mariah Carey também, e de graça. De graça? De graça. Que delícia! Porque, assim, eles estão tão assim, né? Vão pelo menos encher, porque que tem um monte de publi rolando aí, dando ingresso, sorteando, não sei o que. E eu conheço gente que trabalha no Detal, então provavelmente eu vou no da Maré também de graça. Amiga, consegue pra mim também que eu vou também de graça. Ah, duvido. Eu vou. Não, consegue pra mim também, não tô indo. Eu vou. Eu entro no 1001 aqui e chego em São Paulo. Olha aí, hein? Promessas. Ainda bem que tá e gravado. Vou emocionar muito quando ela cantar Type Dangerous. Porra, meu. Vou virar o Mike Myers. Vocês viram esse meme? Que o Mike Myers de peruca é a Mariah Carey? Não. O Michael Myers falando. Vou passar pra vocês. Mandou o link, Leos? Ah, tá aqui. Chegou agora. Mandei aqui. Eu tava com problema entre o celular e a... Entendi. Como é que fala? É, aí eu não tava conseguindo copiar, mas consegui. E aí... Mas se conseguir esse ingresso aí, amiga, tamo partindo pra São Paulo aqui, ó. Ah, em São Paulo? Eu vou. É em São Paulo, pô. Eles já estão planejando aí uma trip pra São Paulo ano que vem. Okay. Ano que vem não, esse ano, né? Não, além da desse ano, a gente já tá aproveitando outro pro ano que vem. Ah, tá. A gente vai lá fazer palestra na Bienal, né, Zanon? Amo! Bienal do Livro? Uhum. Looking for... Podia também, Mindy. Eu fui no daqui do Rio, gostei muito. Pode ser. É, então. Porque a JSP vai ser em setembro, é mais de boa pra eu ir. Essa época que foi a do Rio foi meio escrota. Mas esse ano foi mais cedo do que costuma ser a Bienal aqui no Rio. Geralmente a Bienal é agosto, final de agosto, setembro. Esse ano não sei. Eu prefiro setembro, porque meio do ano tá todo mundo de férias no meu trabalho, pouco tem filho e tal, né? Aí eu sempre tiro assim umas baixa estação. Inclusive, aqui a gente dá play na Chablau, a televisão tá ligada aqui, e tá rolando Ivan e Raquel se beijando, né? Como pode, né? Personagem que é quem rouba mata, quem mate arroba, quem mata mente, e pegando um homem casado, né? Safada. Ah, menino, já fez. A gente não nega, né? Boquete. É uma piroca, né? Viu a piroca? Uma rola de respeito. É isso, né? E já passou o capítulo que Raquel sofreu sanção da lei lá? Ainda não. É na próxima semana. Vai ter a demissão da menina também, né? Da Daniela Lima também. Sim. Vai ter. E também ela vai ter... no podcast errado. Isso aqui eu não posso esquecer, né? Eu que adorei estar aqui. E hoje ela foi no Vênus de Verdade, né? Ah, é? Sim. Foi. Hoje ela foi no Vênus de Verdade. Eu confesso, depois que ela fez as publi, tirou um pouco do encanto pra mim, né? Eu sei. Ela, a mulher do Vênus, ligando pra ela, falando, amiga, não sei o que, você tá no lugar certo. Ai, você tem que tomar esse energético aqui pra te dar foco, não sei o que, ficar, ai, me poupe. Nos poupe. Cadê aqui? É Xablau, vamos ver. Xablau. I herald your end. I herald. Galactus. Eu amo que o meu comentário aqui é: pensei que era o Galacto que comia os planetas. Que ótimo. Ela comeu o planeta. Gente. Para, isso, gente. Ela comeu o Galacto. Roubou emprego do chefe. É isso, né, menino? Looking for a dangerous time. Eu amo. Ai, ai. E pra gente fechar nosso bloco de notícias e amenidades, aqui tivemos uma notícia que sensibilizou muita gente hoje, né? Foi uma notícia que mexeu muito com a gente, porque Júnior Lima, né, teve no Saia Justa de ontem, né, no caso, teve lá no Saia Justa dessa quarta-feira, né, e ele falou que ele fez terapia durante 20 anos, tá, durante 20 anos pra poder lidar com o fato das pessoas falar que ele é boiolinha chupa rola. Ai... Ah, mas assim, a gente acha graça do Júnior falar hoje que ele, né, tá em outro, ele já é talvez até mais reconhecido que Sandy e tal, mas eu imagino que não deve ter sido fácil pra ele mesmo, né, porque ele era bem viadinho, né, bem, no caso, criança bem afeminada, e ele sofria muita pressão desse negócio de ser sombra, ser não sei o que, ser... então assim, eu não tiro... Eu tenho que aspas, né, amiga? Só queria falar que assim, eu não tiro a razão dele ter sido o que ele sentiu, mas eu acho que ele não precisava estar falando isso hoje em dia, não. Exatamente, com 40 anos na cara, né? Eu acho que assim, acho que o programa também é um programa que vai abordar esse tipo de, né, de assunto. Uhum. Ele acabou abrindo ali o coração, que, falando que não foi fácil, beleza. Mas soltar a frase, eu sou um hétero que sofre homofobia. Homofobia, sim. Aí achei um pouco demais. Um entendeu? Pouco. Porque, né, enfim, não sofre, amigo, desculpa. Não sofre, tá? Acho que assim, o máximo que você sofre é talvez uma zoação. Hoje em dia, acho que então, ninguém mais fala que o Júnior é gay, né? Uhum. Não, hoje não. Mas naquela época, era chato pra você porque você não queria ser chamado de boiola, ponto. É isso. É. Mas... Ele falou aqui, né? É existiram muitos boatos em relação à minha sexualidade na minha adolescência. E isso, para mim, gerou uma série de coisas que na época eu não entendi. Gerou uma insegurança absurda. Por eu ser um homem, principalmente ali no final dos anos 90, 2000, que era completamente diferente de hoje em dia, da consciência de hoje. Sempre fui um homem que viveu da arte, que viveu dançando, na música, compondo. É um ambiente extremamente feminine, porque estava o tempo todo com minha mãe e minha irmã. Então, tive uma sensibilidade muito aflorada. Era um homem simpático. Preocupado com as mulheres ao meu entorno. E isso se voltava contra mim. Bichinho. É. Eu amo. Que naquela época, dizer que a mãe dele é lindíssima, Noeli, né? Noeli, lindíssima como sempre. Eu acho que ele realmente era um cara diferente. Ele performava uma feminilidade que não era... Simpático. Simpático. É muito bom, gente. Enfim, e realmente todo mundo falava isso. Fato, que ele era viado, mas ele só era um menino sensível. É isso. Sim. Sensível simpático, né? Demais. Sou um simpático. Igual o sistema nervoso, porque não tem um. Tem. Sistema nervoso simpático. Ele era isso. É, não sei por algum motivo eu liguei com linfático, né? Bom. Olha aí. É por causa da Xablau, né? É o ático. Por causa da Xablau. Ai, que ódio. Que ódio. Então. Mas, menino, vamos começar nossas pautas aqui da semana, então? Já. Vamos. Já? Olha que loucura. Gente, são 10h30 da noite, viu, pra vocês que estão acompanhando aí, sem ser ao vivo. É, querida. É, gata. Tá pensando o quê? Vamos começar então com comédia, né? Comédia que, assim, pra mim não fedeu nem cheirou, não fez mal a ninguém, né? Que foi a comédia de Liane, né? Ah, foi bastante mal pra mim, amigo. Sério? Eu achei tão inofensiva. Ah, amigo, eu vi até dois. Eu vi três. Olha aí. Mas meu assim, Deus. Pra mim foi só mais uma comédia sem graça. É. Né? que é a nova série do Chuck Lorre, né? Liana, a nova comédia do Chuck Lorre pra Netflix. Vai dizer que os episódios têm 19 minutos. Né? Olha aí. Leandro sofreu cada um desses 19 minutos. O terceiro teve 17. Eu vi o começo do segundo também, igual que vocês falaram, porque saiu rolando. E a impressão que eu tive é que, assim, não tem corte de isso é um episódio. São várias cenas que ele foi gravando e juntou, e uma hora ele falou, corta aqui, corta ali. E aí foi seguindo, porque não tem. Mas eu acho que também pega um público muito específico de mulheres na melhor idade divorciadas. Coitado das assim, mulheres. Pois é, eu fiquei tem pensando, que ver, Liane. A minha irmã mais velha divorciou com 60 e poucos anos. Eu acho que se ela ver essa série, ela vai achar engraçado, vai se identificar. Ah, pra sim, mim, bem melhor Pecados Inconfessáveis pra esse público. Aí é pra outros motivos. Mas, assim, isso é engraçado. Desculpa, essa mulher sofrendo não é engraçado. Não é, sofrimento não é entretenimento. É que eu vi muita gente dizendo que foi assistir a série pela Kirsten Johnson, né? Que faz o papel da irmã dela. Sim. Minha péssima, né? Todo mundo. Nossa, ela tem uma. Ela fica fazendo caras o tempo inteiro. Então, mas é o forte dela, é esse. Né? Pra mim, ela tem uma graça negativa. Assim, eu gosto da Kirsten Johnson, mas eu acho que todo o conjunto, enquanto comédia, não funciona. É, não, mas eu acho ela até, assim, nem a pior coisa da série. Concordo com o Sasser nisso. Mas ela é uma mulher, uma atriz de um papel só, né, gente? Sim. Você é a única pessoa que tá bem nessa série? Jemma Mace. Filho gostoso. Ah, filho tá bem de saúde, né? Mas de atuação só Jemma Mace. Verdade! Mas ela tá apodrecida, né? O tempo foi ruim. Que isso, cruel, gente? Chegou a mesma cara. Mas ela dá uma caída ali. Não deu uma mesma carinha de Lemuri. Ah, é a segunda senhora Chu, né, menino? Ah, eu amo, hein, minha. Segunda senhora Chu. Mas, pra quem não sabe do que se trata essa série, menino, Liane é uma mulher de meia idade, tá ali em todos os seus 50 anos, e o marido dela largou ela pra ficar com a novinha, né, depois de 33 anos de casamento. Então, ela tem que se reinventar, né? E aí ela vai contar com a ajuda da irmã, que vive na casa dela, e do filho, né, que eu acho Graham Rogers um sabor, assim, gosto de ver. Gosto de ver na minha tela sempre que possível. E é isso, né? E ela vai ver esse cotidiano de ter que se reinventar. No primeiro episódio é só ela lidando um pouco com esse trauma. Tem a igreja no primeiro episódio, não tem? Que ela não... Ela não, não ela acho que é no segundo, não? É no segundo? É, acho que é no segundo. Que ela não contou pros pais que se separou, né? Uma barra de vida. Só que aquele negócio, são 16 episódios, né, menina? Apesar de ter 17 minutos. É, e são 17 minutos que parecem 40 minutos. Então, não. É, começou falando bem. É, não. Não, assim, não é aquela coisa assim, nossa, que super engraçado, mas também não é aquela coisa, meu Deus, adultos, né, que a gente tava falando antes, que não tem graça e ainda me ofende. Mas, assim, é o tipo de série que eu veria se estivesse passando na minha TV a cabo nos anos 2000. Eu parar pra ver essa série realmente não vai acontecer. Espero de fazer a unha no passado. Exato, de lavar a cozinha. É, não, e eu tô vendo aqui a avaliação no Glorioso IMDB e a nota média da série tá 7.1, tá? Que isso, altíssimo. Tem uma pessoa aqui que a avaliação dela é excelente e relatable. Liane is very funny. Não, quem é relatable, gente? É, a minha irmã seria relatable com essa série, sabe? Gente, Liane, aquela série horrorosa que a gente viu. E aí o outro tá aqui, ó. Só não dou 10 porque, por causa do uso excessivo de risadas de fundo. Gente, mas se não for isso, aquela... Não anima, não tem animação. Como é que você vai saber quando ir, né? Exato. Eu tinha que falar, né? Só não dou 10 porque não merece nenhum, né? Ficou faltando 9 pontos. Mas assim, eu vou dizer do meu fundo do meu coração, assim, que eu particularmente eu realmente viu não. 5 episódios. Não, eu vi só 3. E eu realmente não me senti ofendido. Acho que só não é um humor que engraçado. Me cabe, assim, pra mim. Mas eu acho que vai ter muita gente que vai comprar esse humor, assim, que é humor... Não vou nem dizer mais simples, porque eu gosto de séries de humor simples. Eu gosto também. Mas essas séries mais bobinhas, assim. Que essa é uma série super bobinha. Mas bobinha, mas não é engraçado. É tipo, The Night Show. Era super elaborada? Não. Mas era engraçada. Era boba demais, mas era engraçado. Full House. Eu vi Full House, é a mesma coisa. Agora, essa série simplesmente não tem graça. Não tem. Mas não me ofende. E é assim, como uma pessoa que imita sotaques mal, né? É o que eu faço. As atrizes Aliene e a irmã são piores do que eu. Você não gostou do sotaque delas? Pô, naturalíssimo. Não gostou? Tão poxa. Natural como é tipo, a luz do dia. Tipo eu fazendo sotaque português. Olha aí. Poxa, que chato. E eu gosto daquela atriz. Ela fez o que, aquela mulher, que eu não lembro? A irmã da Nara. Fez muita coisa. Mas ela só faz a mulher de The Rock from the Sun desde sempre. Ela só tem esse papel. Ela sempre faz a personagem auxiliar, ela nunca é a protagonista, isso eu lembro. É, ela fez muita coisa, amigo. Fez muita coisa. Ela fez Mom, né? Inclusive tem uma referência a Mom na série, né? Que também é do Chuck Lorre. Ela fez um grande mousse que eu amo a temporada inteira que ela tem, né? Que é Daytime Divas também. Grande hit. Uhum. Mas ela é aquela mulher do White Lotus do seu tempo. Exatamente. É a Jennifer Coolidge. É, ela é a Jennifer Coolidge do seu tempo. Então, eu não acho. Eu acho que ela já passou. A Pater, não. Já passou, né? Do seu tempo, por quê? Já passou. Entendi agora por quê. Ela vai voltar, porque ela já foi muito hit. Muito hit. Ela fez já? Muito tá na época de 30 Rock to For the Sun? Porra. Pois é. E aí agora, tipo, ela tá meio apagadinha, acho que... E ela não tem graça mais. Meio apagadinha. As caras que ela faz o tempo todo, não é engraçado mais, sabe? Só aquele negócio, né, gente? Pra todo mundo tem que pagar a conta, né, menina? Mas eu concordo com que Gemma May foi legal, foi engraçada. Eu achei ela engraçada. Só ela, pronto. Eu que acho a personagem insuportável, a personagem dela. Não, né? Seja assim. Que ela sempre tá provocando Liane. Sim. Sempre. Provocando risos, né? Porque o resto da série é muito... Pra te lembrar que tem que rir, né? Isso aí. Ai, que ódio. Que ódio. Mas é isso, gente. 16 episódios de Liane. Se você gosta de Chuck Lorre, se você gostou de Mom, gosta dessas coisas, a pedida pra você. Não é o nosso caso, né? Porque eu acho que eu nunca consumi a série do Chuck Lorre inteira, tirando Young Sheldon. Aí toda vez que você fala Chuck Lorre, eu acho que você falou Chuck Norris. Não, não vi Two and a Half Men toda, amigo. Não vi Two and a Half Men toda. Eu vi Two and a Half Men toda, eu acho. Não vi Two and a Half Men, não vi Big Bang Theory. É, Big Bang eu vi. Porra, as temporadas sabe qual série dele que eu vi toda? Dharma and Greg. Essa eu vi toda também. Essa eu também vi toda. Muito foda. Essa eu também vi toda, era tão boa, né, gente? Muito boa. Muito boa, muito boa. Ai, saudade. Tempos que não voltam mais. Provavelmente metade das pessoas que tá aqui nunca ouviu falar nessa série. Eu que sou a mais jovem daqui, não ouvi falar. Ah. Tem uma série dele que, né, fez um sucesso com o Minsk Method, né? Ah, é verdade. Eu comecei nessa série, eu não continuei porque eu esqueci, porque eu gostei bastante. Também teve Bob Harris, a Bichola, né? Eu achei que era querido. Eu vi um episódio. Era Mike Molly. Mike Molly. Será que Molly era dele? Mike Molly. Acho que não. Não? Acho que não. E tinha Cybill também, mas que parece. Você via na sessão da Warner também, na reprise, né? Que era dos anos 90. Mas ele fez bastante coisa, né? O Chuck Lorre tá sempre trabalhando, né? Isso a gente não pode dizer. Exatamente. Terror da CLT. Ó, diz aqui que ele co-criou Mike Molly, Bob Harris. Na verdade, foi com o Minsk que ele não fez, que eu só fui enganado pelo Google aqui, que criou na IA, né? This is for the people who are somebody. Segui que ele também estava envolvido em Rosiane. Ah, antes de Rosiane ser cancelada ou depois de Rosiane ser cancelada? Eu acho que era na hora com a Rosiane original. Ah, tá. The original Rosiane. Ah, não, fez com o Minsk sim. Fez com o Minsk sim? Ah, graças a Deus. Fez. Graças a Deus. É porque eu botei no Google, eu falei, botei Chuck Lorre TV Shows. Aí apareceu uma parte aqui, o que assistir recomendados pra você? Aí apareceu Big Bang, Jovem Sheldon, Comins, que Disjointed, Mom, Dois Homens e Meio, Mike Molly, eu achei, deve ser tudo dele, né? Mas depois eu pensei, vai que eles só botaram recomendações aí? Sim. Não dá pra confiar na IA, né, gente? Só pra criar premiações. Ai, mas esse Bob e a Bichola aí, isso existiu de verdade? Existiu, era bem legal. E era uma série bem fofa. Era fofo, porque era dois. Era, eles tinham o quê? Uns 40 anos cada um? Exato. Cara, mais velho. É, cara, uns 50 anos, né? É. Isso, e eles se apaixonam. Ela é enfermeira, ela é enfermeira imigrante. E ele é vendedor de remédios pro hospital que ela trabalha. Que fofinho. Aí ele se apaixona por ela. Muito fofo. Uhum. Que Telo chamava de Bob Hart a bichona. Uhum. Mas é isso, né, menino? Então, tá aí. Liane pra vocês, né? Menino, posso fazer uma observação antes de você passar pra próxima? Faz. Eu tava agora mandando macarrão pra dentro na janta. Eita. Ah. Aí estava passando Vale Tudo. E, menino, teve quatro cenas de quatro casais diferentes fazendo sexo seguida. É, unspeakable. Primeiro começou Raquel, que antes ela tinha uns 6 palmos de dedo branco na cabeça, não sabia se vestir. Aí, do nada, sabe se vestir e compra lingerie toda vez que vai transar com o Ivan. Aham. Uhum. Aí ela faz um grande mousse lá. Aí depois teve Leila com Marco Aurélio. Aí, Odete com o boyzinho, o boy dela lá, É o Walter. É, o Walter. E aí, por último, terminou o casal pobre, né? Que era Vasco e Lucimar transando. E, gente, mas pra que tanto sexo? É o dia do sexo? Hoje não, ninguém me avisou? Todo dia é dia do sexo. É, amiga, pra quem faz, né? É, a gente só não faz, aí então. Nunca é o dia. Que ódio. Aliás, tem que deixar aqui registrado que eu assisti as Guerreiras do K-Pop no final de semana, tá? Amo e gostou! Assisti e achei o filme muito querido. Não falei, não é um grande mousse? Só falta eu, né? Achei o filme muito gostoso, as músicas são muito boas também. Mas eu adorei que ele gostoso, não, mas aproveitou pra humilhar você, né? Que postou assim uma grata surpresa, jamais imaginei. É, e eu falando o tempo inteiro desse filme, falei das músicas, tô escutando música lá no meu Spotify. Mas ali eu estava falando para a minha audiência, não estava falando para Zanon. Porque para mim ele falou, o filme é muito bom mesmo. Exatamente, muito gostoso. Tirei uma foto quando comecei a ver e mandei para ele. Uhum. Porque eu falei para ele, vou ver no final de semana. Aí promessa feita, promessa cumprida. Ele mandou uma foto da mala assistindo o filme, o quê? Tô zoando. Ah. Nada que você não tenha visto antes, né, amiga? Então vamos. Ai, gente, me dá uma suvaquinta pra você. Suvaquinta, né? É suvaquarta. Mas às vezes altera, né? Não, é sempre os mesmos dias, as mesmas coisas. Amiga. Ah, é? Achei que tivesse suvaquinta. A quinta é cuequinta. Ou quinteta. Que ótimo. Eu amo muito, gente. O desocupado dessa rede só pra mostrar alguma parte do corpo, né? Ah, é. Todos os dias tem uma parte. Eles que tem que fazer a categoria pra nossa premiação, porque nunca que a gente vai chegar no nível de suva quarta. É verdade. Mas é tudo adaptado, né, do inglês. Siam. Com algumas liberdades, tipo, é claro, né? Acho que é Thursday, tem um. Aí do suvaco, eu esqueci qual é. Suva quarta. Não, em inglês. Armpit. Suva Wednesday. Suvacão. Vou procurar aqui hashtags do Suvacão. Buscar. É só suvaco de cachorro. Não, acho que tem em inglês é a Monochromatic Monday, a Soft Saturday, o Sunday Bundy. Soft Saturday de Pinto Mole. Pinto Mole, isso. Entendi. Ai, gente, tem o Fat Cock Friday. Que ótimo. gente, a nossa premiação vai ter que ter suva quarta em alguma categoria, não sei. A gente vai ter que pôr. Eu não admito não ter. Ai, Cristo rei. A gente pega o melhor suvaco da série, pô. É, suvaco da série. Mas então, guerreiras do K-pop, né? Um grande músico. Não vai ganhar o Oscar, Sassi. Amigo, acho que a música pode ganhar, hein? Você emocionou com o Golden? Siam. Menino, falei pra vocês. Eu contei pro Zanon que eu fui no no evento incrível que teve aqui. Incrível mesmo, tá, gente? É a festa do templo budista que a gente tem aqui, o Obon. Vou passar o serviço. Pô, falou que é incrível, eu com medo de ser cancelado pelos budistas que escutam o podcast. Não, é porque a gente fala incrível, parece que é deboche, mas eu gosto bastante, eu vou nesse evento todo ano e tal. É tipo uma quermesse deles, mas eles fazer uma coisa bem cultura japonesa e tal. Teve um concurso de cosplay muito divertido. E aí, eu não mandei pros anões, eu mandei só a capivara dançando. Mas tinha o menino da banda da Guerreiras do K-Pop lá. Amo. Participando. E tinha uma capivara. Tinha a capivara, tinha o Psyduck. Que na verdade não era o Psyduck, era um dito, né? O Luciano Guaral depois falou, pelos olhos dá pra ver. Então... Que é o dito. Ah, eu quem nem é de Brasília. Mas não é o dito específico do anime que não conseguia mudar de olho, porque os ditos normalmente mudam tudo. Exato. Ó, pra quem é de Brasília que vai estar rolando agosto inteiro, o evento desse ano chama Obon Matsuri 2025, e aí é no templo Shin, budista Terra Pura, lá no fim do Azaçu. Muito legal, cara, uma festinha, você come comidinhas, né, yakisoba e várias outras iguarias. É super baratinha a entrada. É muito divertido, muito. Você vê muito aquela coisa, muita gente que é voluntária do tempo fazendo o evento, tá? Muito legal, muito gostoso. Falei pros anões que vocês têm que vir pra cá em agosto pra gente ir na festa do tempo e no Tonhê. É só você casar em agosto, que a gente vai. A gente aproveita e faz tudo. Agora vamos ser casamento. Agora fiquei esse casamento. E performa do casamento agora. Eu vou fazer dos outros ainda. Eu amo, foco no casamento. Muito casar bom. No templo budista, né? Amo. E a festa vai ser no Toninho. Tá aí, fechou, né? Tudo com eu e Edu perfumando Golden. Amo. Shower. Quê? Quê? É. E agora falta só a Amanda, gente. Além de Amanda ver Reis Garrides, ela tem que ver K-Pop Hunter. Sim, sim. Não, mas essa eu vou ver mesmo. Essa eu quero. Esse é o mais simples, que só deu uma hora e meia, né, gente? Pois é. Vou ver amanhã logo. Tá aí. É o mais simples. Vê legendado, tá? Não vê dublado, não. Tá. Amiga, na hora das músicas, eu deixava tocar no áudio original e depois botava dublado pra ver como era. Ah, então tá. É, a música é melhor em inglês mesmo. É, bem melhor. Porque meu pequeno Guaraná achei um pouco. Não, bem porque agora ela era engraçada, pelo menos. Mas não achou meio erótica? A música toda sexual. Uhum. Os negócios esporrando na. Gente. Você vai ver como se deu uma sarrada numa velha ainda, né? Mas esse filme não é pra criança, não, né? Pra... É pra criança? É pra criança. 10 anos. É anos 90, é isso? Não, é que a letra do meu pequeno cara não é sugestiva, mas o filme tem nada mais não. É, tem nada. Os nossos gêmeos paixão assistiu e são viciados. Foi, eles amaram. Eles são viciados e se viciar. Alice também amou. Beijo, gêmeos. Alice também amou. Beijo. Alice, inclusive, hoje deixou dois comentários, hein? Já vou. Olha aí. Mamá Rô me amou. A Diva deixou dois comentários. Menino, já que a gente tá falando de filmes para a família, eu vou deixar uma recomendação aqui, porque eu preciso falar, porque eu fui na cabine, né? Mas eu vi Sexta-feira Mais Louca Ainda. Não me dê spoiler. Amigo, não tem spoiler, porque o filme é igual ao primeiro. Cala a boca, que eu posso ir sábado. Olha. Eu tô falando, não tem spoiler. O filme é exatamente igual ao primeiro, exatamente igual. Ela que troca, é a Alice Lohan, que é a coisa que troca mesmo o corpo. Gente, mas todo filme de troca de corpo isso, é igual. Isso, eu achei que não é uma coisa ruim, tá? Os filhos dela iam trocar o corpo, não sei nem se... Troca, a Lindsay troca com a filha dela e a Jamie Lee Curtis troca com a enteada. Né? E assim, ele ser um filme muito parecido com o primeiro filme não é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa. Porque eu achei o filme muito gostoso de assistir, de verdade. O pessoal no cinema era só jornalista, né? O pessoal gargalhava durante a sessão. Porque é um filme muito divertido. Muito, muito, muito, muito divertido. Eu queria rever agora esse final de semana. Mas aqui, perto de casa, por incrível que pareça, tá muito difícil achar uma sessão legendada do filme, né? Aqui e também tá. Eu achei uma 10 horas da noite num shopping X. É isso. Ou super tarde, ou na sala VIP. E eu falo assim, gente, não vou pagar R$50 pra ver um filme que eu já assisti. Né? É, nada a ver. Então, não faz sentido. Mas eu quero muito rever o filme, porque eu gostei muito dele, né? E tem o Manny Jacinto também no elenco, que ele é, ó... Que já delícia. Sinto leite aqui no ele meio. Ele é o marido da Danilo? Ele é o noivo dela. Ele é o noivo dela. E, gente, se você vai querendo muitas emoções de Chad Michael Murray... Não, apenas não. Ninguém quer isso, não. Apenas não. Tem ele no foguete, fugindo? Não tem. Esse filme é muito engraçado pelo fato de que, na verdade, ele dá a entender que o Chad Michael Murray tem uma queda pela Jamie Lee Curtis, né? E não pela Lindsay Lohan. Mas já tinha isso no primeiro. Porque ele se apaixona por ela quando é a Jamie Lee Curtis. A véia. Só que agora tá pior. Agora tá pior, velho. Tu vai ver. Entendi. Eu amo. Tá pior. É, tem Pink Sleep, né? Pink Sleep aparece, né? Obviamente. Canta a mesma música? Canta a música... Lilo que canta a música nova, né? Lilo canta a música nova. E Pink Sleep canta a música de sempre, né? Tem cena da guitarra. O filme é igualzinho, gente. Igualzinho, sem tirar nem pôr. Ele é atualizado, obviamente, pros anos 2025. O lacre, mas... né? O Ultra Woke. Tem alguns lacres, assim. Os lacres cis, obviamente. Mas o elenco funciona muito, gente. As meninas que são novas, né? As filhas... elas também são muito boas, e a Jamie Lee e a Lindsay Lohan se divertindo como jamais se divertiram nessa vida inteira, gente. Tem uma cena de aplicação de coisas na boca, gente, maravilhoso também, aguardo. Foi muito gostoso, aí fica a recomendação pra Alice ver com Dani, sexta-feira muito louca, sexta-feira ainda mais louca, né, no cinema. Filme muito gostoso. Eu vou ver com minhas crianças também, mentira. Me diverti muito, mas o que eu vou assistir esse final de semana é o A Hora do Mal. Ai, não tenho coragem. Estão falando que é um grande monstro, né? Falaram que é o melhor do melhor filme de terror do ano. Vi o Poser, é muito engraçado, não sei o que eu fiz. Gente, mas o trailer que eu vi não indicava isso, não. É que eles falaram que tem toques cômicos ali, né? É o das crianças que foge, né? Que das somem. Crianças que somem, isso. E tava com nota 100 no Rotten, né? Não que isso signifique alguma coisa, mas tava com nota 100 no Rotten. E todas as pessoas que eu vi, não só... até alguns amigos já viram o filme, falaram que o filme é realmente surpreendentemente bom. Então eu tô ansioso. O melhor filme de terror desse ano foi Until Dawn. Eu não vi, ninguém vai tirar. Me respeita. Ai, que tudo. E olha que eu já vi o Bring Her Back, né? Que o pessoal falou que era o melhor filme de terror do ano. Mas eu não achei, né? Tem um outro também que estão falando que é o melhor do mês, né? Não tem, que vai sair uns três filmes agora, não é? Qual? Vai sair esse, vai sair aquele Juntos e tem acho que mais um. Ah, tem o do Jordan Peele novo, é o... Ah, Goat. Também estão falando que é... E assim, o saiu... trailer eu gostei, hein? Semana. É, eu gostei também. Eu gostei bastante. Mas o Juntos, meu amigo viu na cabine ontem e falou que não é bom não. É bom, não. Tanto que eu vou esperar sair no torrentezinho, porque parece que sai semana que vem já. Juntos e Shallow, não, né? Não. Paulo Fernandes, já tá disponível para as pessoas consumirem aí, né? Nos caminhões. É o Jurassic World Rebirth, né? Olha aí, Dr. Sacão. Acabei de baixar. Já tá disponível aí, Dr. Sacão. Eu nem ia ver, mas a descrição do Léo foi tão boa que eu falei, eu vou ter que assistir. Tá. É, você vai adorar o Dr. Sacão alisando o dinossauro enquanto ele tá trepando. Mas é isso, assim. Mas vejam, sexta-feira é muito louca, tá, gente? Divertido. Vou ver. Menino, vamos falar então aqui de documentário, vida real, né? Que? É, porque a HBO Max começou a divulgar e publicar, né, o seu novo documentário, que, diferente de todo mundo que sai o documentário completo, né, eles vão lançar episódios semanais, né, que é do assassinato do ator Rafael Miguel. Eu não gosto muito desse título, mas ele entrega o que tem que dizer, né? É bem claro, né? Eu achei que era sonatina. Ele é bem claro. Rafael e Miguel, né, inclusive. Que é que vai contar, né, obviamente, a história lá do caso do assassinato do ator Rafael Miguel. Olha aí, falou o nome. Que ele e os pais foram assassinados pelo pai da namorada ali em 2019, né? E foi um crime bizarro, assim, muito estranho. E depois o cara ficou foragido durante quase 3 anos, né? O pai da menina. E o documentário vai mostrar isso. No primeiro episódio, particularmente, ele é todo narrado pela namorada do Rafael Miguel, né? A filha do assassino. E aí você vê como isso abalou a vida dela e tem uma construção desse personagem, né, que é o Paulo Cupertino, o assassino, uma construção de como ele já não era uma boa pessoa E sim, como todos os fatores foram levando a dar merda pra caralho, né? Mas assim, o que eu achei legal nessa série, minissérie, não sei quantos capítulos vai ter isso, é que ela já me mostrou tudo o que eu queria ver no primeiro episódio, ou seja, não preciso mais ver o resto. Uhum. E foi realmente essa questão de como aconteceu o romance deles, de como ele era, o podcast dele, que eu nem sabia que ele tinha. Fiquei morrendo de vontade de ouvir, porque acho interessante as pessoas desabafando sobre a vida. Sempre aprendo alguma coisa. E o dele era em inglês, então é legal pra quem tá praticando, enfim. E a partir daí, só vai mostrar, assim, a operação, a mega operação policial que rolou. Gente, um bagulho, assim, de filme mesmo. Bizarro. O cara sumiu do planeta Terra. E quando tinha uma pista, era uma pessoa parecida, porque ele foi mudando de aparência e tal. E, enfim. E eu não sei se a nossa polícia é muito incompetente ou se realmente o cara foi muito sinistro, né? É. Mas nesse primeiro episódio que mostrou mais essa parte, assim, da vida, principalmente da vida da namorada dele, né? Como era uma vida de merda, ele batia na mulher, batia nela. Uhum. Eu fiquei mais impressionada com o fato dessa menina praticamente passar toda a adolescência num cativeiro. Num cativeiro. Cara, ela morava literalmente num 2x2. Era um quarto, uma cozinha, era uma meia água, sei lá, um lugar que não tinha janela, sabe? Tipo assim, ele realmente prendia ela num cativeiro. Ela foi sequestrada durante a vida dela inteira. Não tem outra palavra pra dizer. Então, o que essa menina sofreu explica muito o que aconteceu no dia do assassinato, né? Dela tá muito abalada e muito desesperada pra fugir dali. Mas, enfim, e acabou que aconteceu tudo o que aconteceu. Mas eu agradeço imensamente a HBO por ter me mostrado tudo que eu queria saber no primeiro episódio. Porque... No primeiro episódio eu amo. Eu não tive vontade nada de assistir mais. Você tem vontade de assistir os outros? Não, é porque essa mega operação policial é interessante pra quem se interessa por esse tipo de assunto, uhum, né? Não é o meu caso, então um beijo. Eu acho que agora eu só quero ver o julgamento. Talvez eu volte pro final. Ele tá vivo esse homem ainda? Tá preso? Não sabia se ele tinha morrido ou não. Então, eu assisti o que eu não gostei muito do documentário, porque eu acho que geralmente esses documentários nunca falam muito da vida da vítima. E como ele, apesar de ter falado muito nele, pra mim eu acho que não era o foco ele, sabe? Eu acho que ficaram mais o foco a menina, a filha, uhum, e a relação dela com o pai. Eu acho que no primeiro episódio você tem que criar, na minha visão, né, de documentário que me interessa. Eu não sou muito fã de documentário, né, mas quando me interessa, eu gosto de criar a primeira empatia pela vítima, pelo que aconteceu. Ela é uma vítima, sim, mas quem morreu foi ele, né? Eles podiam ter construído mais ele para depois desenvolver. Porque assim, eles contaram o que você falou, contou tudo. Para que eu vou voltar pro próximo? Será só o crime que eu queria saber? Eu não quero saber de que ele fugiu, o julgamento dele. Para mim, não me interessa. Eu achei que ia ser. Talvez agora os próximos sejam pra isso, assim, falar mais dele, porque realmente você tá falando e tem razão. Quase não mostrou, uhum, nada sobre, muita coisa sobre ele. Assim, a família falando sobre ele e tal, como geralmente acontece. Então talvez seja o próximo. Uhum. Então, porque aí mostra, tipo, um pedaço do podcast dele que, assim, não dá pra criar empatia por ele ali, porque ele é só meio que um adolescente meio chato, meio revoltado com a, uhum, vida, como todo mundo. Reclama de tudo. Como todo mundo com 20 anos é, né? Então, assim... I hate my life. Uhum. Aí ele fala, fuck, não sei o que, fuck, então, só pra falar que fala inglês e fala fuck, mas... Eu acho meio besta ter até usado isso o tempo inteiro, que pra mim não fez sentido nenhum ter colocado daquele jeito. Mas, sei lá, eu acho que poderia ter sido melhor feito por um caso desse que aconteceu. Eu acho que o próprio podcast dele já era um documentário, porque assim, eu acho que a importância de colocar o podcast dele é mostrar como que estava aquele momento da vida dele ali, uhum, né, junto com ela, mas assim, os planos que ele tinha de sair do Brasil, não sei o que, bababá, e enfim, eu acho que tem pouco material dele também, apesar dele ter sido ator, né, uhum, o grande ator assassinado aí, ele não tem muito material dele, assim, de entrevista, essas coisas. Então é mais aquele menino do BBB falando dele. É, porque mais depois das Chiquititas. Foi Chiquititas que ele fez? Sim. Foi Chiquititas. É, depois de Chiquititas ele parou, né? Ninguém mais chamou ele, ele foi dar aula, não sei o quê. Eu sinto. É isso que você falou, eu sinto falta de depoimento das pessoas que ficaram mais com ele. Tem alguns, assim. Uhum. Mas é. E também, os pais dele morreram junto, não foi? No mesmo dia? Uhum. Sim. Sim. É, ele também não tem muito o que chamar, né, de família além, né? É. Mas eu acho que pra mim faltou eu criar empatia por ele. Assim, odiar aquele filho da puta do pai da menina, com certeza, né? É impossível não odiar, né? Ele é um desgraçado. Pelo que ele fez, tanto na vida dela como na dele, né? Uhum. Pois é. Mas é realmente uma estrutura diferente, porque geralmente eu vejo muito desses documentários da Netflix sobre assassinato, e o primeiro episódio geralmente foca o dia do assassinato. Então começa mostrando o que aconteceu naquele dia, como foi a repercussão do caso, tudo, né, o desenrolar e até os dias de hoje, e aí depois começam os flashbacks aí para contar, né, no caso seria contar a vida dele, contar a vida da menina, e contar a vida do cara que matou também, o filho da putaço. Só que eles fizeram um pouquinho de cada uma dessas coisas de uma estrutura de documentário de 4 episódios no primeiro. Então agora eu não quero ver mais nada. Quer ver Operação Policial? Operação Policial vejo todo dia no Rio de Janeiro, toda hora. Só descer aqui embaixo, vai ter uma aqui. Liga no Datena, né? Pois é, liga no Datena. Quem tem Datena não precisa do documentário pra ver um negócio desse. Eu amo. Ah, mas assim, eu vou ver o segundo episódio e eu conto pra vocês se melhorou. Menino, tô vendo aqui a notícia que saiu aqui agora que Faustão tá internado desde maio. Sim. E ninguém sabia, né? E ele passou por um transplante de fígado e de rim. Olha, não vou falar nada não, que eu vou ser cancelado, mas vem aí. Eu sei. Eu bem, também acho, porque ele já fez um transplante de coração, já tinha feito um transplante de rim previamente, agora mais um de rim. Aquilo, né, o cara tem grana, durou mais um tempo, mas a gente sabe, né? Infelizmente. Ah, com que qualidade de vida também, né? Né, menina? Pra quê? Se você pensar, maio, né, o cara tá internado há 3 meses. Pô, é foda. Bom, estima melhoras. Uhum. Dá força pra ser o Hernan Gomes, né? Olha aí. Ai, que ódio, Leonardo. Comprou a bolacha dela, né? Selena Gomez encontrou Maísa essa semana, né? Foi. Encontrou Maísa. Será que elas falaram desse momento? Ai, parei. Garota. Mas já tá, daqui a pouco vão formar o Domingão lá em cima, né? Ele e Silvio, né? Olha aí. Jair Gugu. É verdade, olha! Olha aí. Vai ter a guerra de audiência lá em cima, filho. Que ótimo. Não vai, né, menino? Porque o Gugu abre no Domingo Legal, depois vem o Fausto no Domingão e o Silvio Santos encerra com o programa Silvio Santos. Tá melhor lá em cima do que aqui na Terra, viu, gente? É isso. Se bem que dentro das normas do cristianismo, né, o Gugu tá no vale. Então, Cucu. Não tá concorrendo a nada, não, filho. Ah, que horror. Menino, vamos falar de gente chata agora, porque já que a gente tá na HBO Max, vamos falar de Dope Girls, né? Minissérie britânica aí. Senta. Esse aí é o lixo completo, hein? Baseada, aparentemente, num livro muito aclamado aí, né? Que livros são esses? Não li, não lerei. A série tem como protagonista a nossa Sinatra, né? Julianne Nicholson, que trabalhou bastante ano passado, né, menino? Que ela fez Paradise e fez Hex. Ainda arrumou tempo de fazer essa Dope Girls, né? Ah, agora que eu entendi, que lembrei que é a coisa, a Mami. É a Mami, tá? A Dance Mami. Gente, Dance Mami. Dance Mami. Por isso que ela foi tentar um bico de piranha voadora. É, piranha voadora. Velha ainda, né? E também tem o nosso querido, né? Sebastian Croft, aí de Heartstopper. Nossa, desse garoto. Todo mundo odeia ele na série também, tanto que ele é morto no primeiro episódio. Ah, mas eu não consigo simpatizar com ele na vida, bichinho. Eu sei que ele até deve ser gente boa. Sou obrigado a ter empatia, né? Mas tem uma cara de quem fez. Nem Billy Walsh? Não, nem Billy Walsh. É absurdo que a gente achou o Billy Walsh também chato pra porra também. Ai, meu Deus. E também temos aqui a gloriosa Eliza Scanlon, né? Que fez uma das irmãs da menina lá da Amy Adams, né? No Objetos Cortantes, a grande Sharp Object, né? Júlio, essa série se passa ali em 1918, né? É, que a guerra tá acabando, a Primeira Guerra tá acabando, se passa na Inglaterra. E a gente tem essa mulher, né? Que eles falam, ah, 1914 começou a guerra, os homens foram pra guerra. E as mulheres tiveram que assumir a função dos homens e triunfaram até agora. Que aí, para 1918, a guerra vai acabar, os homens vão voltar. E aí o que acontece? Sinatra trabalha num barzinho, né? Barzinho, charcutaria, uma açougue, um negócio assim, puxadinho. Uma birosca. Uma birosca. E aí ela é demitida porque o homem tá voltando, né? Os homens estão voltando, precisa de emprego. Aí ela é casada com um homem lá que é vendedor, sei lá, não entendi do que ele é vendedor, sei lá, de calcinha. E aí ele fala assim, menina, ela fala assim, menino, agora não vou precisar trabalhar mais, mas nossa empresa tá indo super bem, você vai ficar super rico, né? Aí ela fala, ele fala assim, pô, com certeza. E aí, menina, esse homem dá uma macetada nela, um chups gostoso, umas coisas assim. E no outro dia, esse homem acorda se matado. Sim. Desvivido, né? Achei tão maneira essa cena dela vendo ele no reflexo do... Desvivido. Da cristaleira. Sim. Ele acorda desvivido. Assim, ele foi de ex da Kelly, né? Se uma coisa que eu tenho que dizer dessa série é que ela é bem feita, ela é bonita. É, ela é bonita, boa, bonita. Ela é uma série muito bonita, aquela cena que ela sai da água. Isso é, ela só não é bem escrita, né? Isso aí. Aquela cena que ela sai da vestida de anjo, toda de vermelho, belíssima. Não, bonita mesmo aquela cena dela. Me lembrou Handmaids, com essa cena. Sim, sim, sim, sim, construiu seu exército, né? Exato, de bocetudas. E aí, menino, essa mulher fica sem ira nem beira, né? E aí, quando aparece o nome dela, aí aparece assim, zero roubos, zero assassinatos e não sei o quê. E aí, ela fica sem eira nem beira, sem casa, vai pedir emprego lá na birosca que ela trabalhava, a mulher da birosca fala assim, não, tenho pão velho, sai daqui. Aí ela rouba o dinheiro da mulher, aí aparece lá, roubos, um. Aí ela vai pra casa de alguém, de uma mulher que passa o dia inteiro fumando maconha, usando droga com um homem lá, gostoso. E a princípio, a gente fica assim, tá, qual é a ligação dessas duas, né? E aí depois a gente descobre que elas são mãe e filha. Só que aparentemente ela abandonou a filha pra viver essa outra vida com o marido e com a filha da escola lá, né? Sim. Já tinha essa barra que ela queria manter a filha na escola, né? Só que agora não tinha mais dinheiro, porque ela não queria que a filha dela se sujeitasse às coisas. Porque, assim, claramente também, ela não morria de tesão pelo marido dela, né? Ela queria só o dinheiro dele pra botar a filha na escola e manter a casa. É isso. Errada não tá, né? É, né? Cada um faz o que pode. Cada um com a sua sorte. E aí, ela tava lá, coitada, dentro da sorte dela. Mas eu acho legal que, quando a gente falou assim, as mulheres ocuparam o lugar dos homens na guerra, também na cama, né? Uhum. E aí a gente tem esse núcleo incrível dessa mulher guerreira, forte, que quer entrar pro CFAP do local. Ai, gente! A sapatão, policial sapatão, que passou todos os limites pra mim. Eu amo, gente, olha. Como esse plot é muito bom, da sapatão. Aí... Tem esse plot daqui, eles vão inaugurar as mulheres na polícia lá de Londres, né? Vão ter 10 mulheres que vão ser eleitas, escolhidas, né? Pra poder servir a polícia de Londres. E aí tem essa menina Violeta, que é sapatão. Uhum. E aí tem uma velha, que não sei porque ela quer ser policial, né? A velha lá. Né, menina, a velha já. Terror do INSS. Velha loura. E a velha loura, aí Violeta vai pra ser expulsa do quarto, aí a velha loura fala assim, não, peraí que eu pago o aluguel dela, até o final da semana ela vai estar empregada, não sei o quê. Queria buceta, eu não sabia como pedir. Aí foi lá, eu pago pra você um negócio, um biscoito, uma coisa. Aí elas vão lá no Next Doll, né, da polícia, e aí o polícia fala assim, aqui na polícia as pessoas têm que ser virtuosas, ser do bem. E não pode ter sapatão. Não queremos chupação de charque aqui na nossa polícia. Aí a mulher fala, sapatão, não sou um sapatão coisíssima nenhuma. Sapatão, não me lembro de sapataria nenhuma. Exatamente. Chamou a Vanessa Camargo pro show da sapataria. Aí, menina, essas mulheres saem do treinamento da polícia e tão lá passeando por Londres, não sei o quê. De repente, umas caras aproximadas. Aí elas dão um beijão. Aí elas veem um barulho assim, elas tentam se esconder, saem os caras de trás do negócio e falam assim: boa noite, garotas! É. Aí elas ficam se beijando no beco, e aí a Violeta fala assim pra véia: pode atacar de DJ que ninguém precisa saber. Pronto, ela lançou, né? O que virou eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber, né? Exatamente. E aí foi o win-win situation ali. E ela falou, não precisa significar nada, né? Só uma dedada e nada mais. Isso. Aí, menino, no dia seguinte foi a eleição final lá pra escolher as top 10, né? Miss Brasil Policiais Londrinas. Top modelo. E aí começou a escolher. Escolhe uma, escolhe duas, escolhe três. Velha, escolheu a velha. Aí, Violeta foi eliminada. Bom, aí, não fez Violeta... o requisito. Não fez requisito. Aí o que Violeta faz? Saiu na porta. Nem deixou o corpo esfiar. Aí o comandante lá fala assim: é isso, minha senhora. Obrigado pela sua participação. Entendeu? Boa sorte na próxima. Ela fala assim: estão sabendo da novidade? É. Exatamente. Vem aqui que eu vou te contar um negocinho. Meia-noite eu vou te contar um segredo. A meia-noite te conta um segredo. Olha, menino, e foi lá e dedurou a sapatão pros homens. É, primeiro a velha dedurou ela, né? E depois ela que dedurou a velha, né? Falou, essa velha que tu botou pra dentro, ela chupa a buceta. E aí eles expulsaram a velha e botaram ela. No lugar... Que sapatão, filha da puta. Exatamente. E aí depois ela tem um remorso, né? Que é desistir. Mas aí ela vê o uniforme, né? Ela fala, meu uniforme. Vou pegar muita mulher com esse uniforme. É porque ela quer desistir depois que a Sinatra tá presa, né? Sim. Depois de ter tacado fogo no puteiro. Que ela tem que bater na Sinatra, né? Fazer um exame apurado. E os homens falam, vai ficar vai ficar igual a mulherzinha? Falando pra Violeta. A Violeta. E ela bate na Sinatra. Bate na Sinatra, que é o que a gente queria fazer a temporada inteira de... Mas ela... Sim. Mas ela bate na Sinatra, não é por isso. O cara manda ela revistar a Sinatra e enfia na mão dentro dela. Como dentro é? Dentro da buceta. E aí Sinatra solta um mijão na cara da mulher. Mano, nessa hora eu falei, faz o Golden. Que eu tô fazendo na minha vida? Vendo essa série, sério. E aí ela fica puta, mas assim, ao mesmo tempo que ela fica puta, ela entende que a mulher tá sendo violentada ali. Então, tipo, né? Ela não. Ela falou, ó, não tem nada, ela não tem nada. Aí os caras, tu vai ficar sem mulherzinha, ficar de boiolice, sei o quê, bate nela. Aí ela, porra, bate na barriga da Sinatra, fica roxo na hora. Pá! E aí ela cai toda morrida. Tô morrida não, desmaiada. Toda desmaiada. Aí ela fica bolada, tipo assim, porra, é isso que é ser policial? É, amiga, é isso que é ser policial. Então, dá uma olhada. Ela vê a roupinha, aí ela fala, acho que você de novo. Dá pra dar umas porradas nas mulheres de vez em quando. É isso. E aí, nisso, Sinatra sai do... Sai da prisão, né? Aí volta lá no puteiro pra pegar o dinheiro que ela tinha deixado escondido lá, né, menino? E aí, nisso que ela chega, aparece Ben, fala assim, eu sabia que você tava me roubando, sua piranha. Aí começa a bater nela, eles começam a lutar, não sei o quê. Aí ela tirou como é que era o nome daquele negócio, gente? Não era broche, né? É um negócio do cabelo, de enfiar no cabelo. É, um bagulho, tipo um pente, assim. Piranha. Isso, aí... Não, não era piranha. Piranha era só a Sinatra mesmo. Tipo a piranha. Tipo um lado da piranha, era isso. É, era um prendedor de cabelo. Isso, pronto. E aí ela enfia o prendedor de cabelo na goela de Ben. E aí ele fica lá estribuchando, morre. E aí a filha de Sinatra aparece e fala assim, você só matou o mafioso mais mafioso das máfias existentes em Londres. Tamo fudida, né? E aí ela foge, e aí tem essa cena belíssima, né? Que tá tendo o pessoal chegando, a revolução, né? Uhum. Nego enfiado com a bandeira da Inglaterra no cu, um inferno. E aí Sinatra, né, sai lá como a líder da revolução, né? O tordo. O tordo. E aí eu li que nos próximos episódios Sinatra vai inaugurar seu próprio puteiro, né? Que isso, a revolução chegou mesmo. É, ela... Tem Zendaya dançando, não é Zendaya aqui que eu falei, que é a Jenny Ortega Morena, né? Ela decide ser empreendedora de seu próprio projeto, ela abre um puteiro, né? Só que... Vim pro puteiro, vem. Só que no prendedor de cabelo que ela enfiou na goela de Ben, tem o nome da filha dela, ou seja, né? Burra. Todo mundo vai atrás da filha dela. Vai dar pra caralho. A única menina que tem esse nome no mundo também, né? Ah, mas que trabalhava no puteiro, amiga, era só ela mesmo. E aí vai dar ruim, eu amo. É, vai dar ruim, eu não vou ver, olha aí. Nem eu, que coisa, né, amiga? Cara, muito ruim. Poxa, tão boa. Muito ruim, um episódio eterno. Pior que vocês contando, parece boa, mas assistindo é uma merda. É, não vai na nossa nota. A única parte que gostei foi de Jenny Ortega Morena dançando, e aí do nada dançando e aí num sussurro no fundo. Buceta, buceta, buceta. Isso que é gente. É um sussurro, porque eu assisti dublado, né? Aí não sei se é real ou se... É fictício, né? É, se é tipo, era trilha americana ou se traduziram na hora que colocaram pra português PTB. Ah, não, vocês ainda traduziram buceta, buceta, buceta. Tinha um buceta, buceta, buceta. Que na Inglaterra é a música da Madonna, chupo. Eu lembrei da minha. Ah, referências, né? É isso, referências. Foi homenagem. Homenagem. Mas assim, gente, não. Não, não, não, não, não. Não, é boa, a premissa é boa. Tinha tudo pra ser uma série maneira, mas... É uma série bonita. Mas tem boas atrizes, mas... Tem uma velha fazendo a Julieta, né? Do Leonardo DiCaprio, de asa lá. É Sinatra. É Sinatra, pô. É, então, sim. É. Então, é, tem essas coisas, né? Mas tem a filha dela meio inocente demais. Toma umas porradas. As garotas da escola dela cortam o cabelo dela, bate nela, cospe nela. Bate nela, exatamente. Uma coisa horrorosa. E aí ela. E ela ainda fica mamando elas. Sim, ainda fica mamando elas. E aí a Sinatra fala assim: ah, papai faleceu, meu amor, infartou. Aí ela, ah, infarto dói, mãe. Ela, não, meu filho, dói não. No céu tem aí... pão. Aí quando elas vão pra casa da outra filha, né, que trabalha no puteiro, que mora com o viado gostoso senta do lado dela e fala, oi, a fulana me contou o que aconteceu, né, mas quando o cara se mata é assim mesmo. Papai, descobriram que papai se matou. Aí ela faz uma cara de, meu Deus, o que que tá acontecendo? Minha mãe me enganou. Ai, gente, sério, eu não tenho a menor paciência. A menor paciência com essa menina, a menor paciência com Sinatra, com a outra filha de Sinatra. Acho que a Sinatra, o problema é que eu tô vendo Paradise, né? Comecei agora. Eu acho que ela é muito boa atriz, só que já tem a Ruth Wilson, né? Olha aí. É igual. É. Não, a Julianne Nicholson é maravilhosa, ela é ótima. Então, mas já tem a Ruth Wilson. Porque se você ver ela como Sinatra e ela como Dance Mom... É, pois é. E ela como Ruth Wilson. Então, você tá sendo maldoso. É igualzinha. Não é, não. Claro que é. É o mesmo. A mesma aura, a mesma energia. É o mesmo fenótipo. É o mesmo fenótipo. Mesmo range de atuação. Não, mesmo range não é, que a Juliana é melhor. Ó. Mas a Ruth Wilson é mais bonita que. Ah, eu não acho que nem a Ruth Wilson bonita. Eu também não. Se bem que o Ruth Wilson fez aquele filme Eu Sou a Não Sei Quê dessa casa, que pelo amor de Deus. A dona dessa casa, né? Não, que ela fica sumindo nas paredes. E ela fez uma série chamada Mulher na Parede também. Olha aí. Gente, a mulher gosta de ser emparedada, né? Manda ela pro Big Brother. Pro Big Brother. Não. Ai, que ódio de vocês. Ai, ai. Mas seguindo aqui. Leonardo Oliveira, essa voz bela, aveludada, saborosa. Melhorou já, você viu? Melhorou. Tava faltando isso, conversar. Como é? Eu acho. Conta pra gente, Nen, como foi a sua experiência aí com o Quartet Fantastic, que até então tá se mostrando aí, né, menino? Um fracasso nas bilheterias, mais um. Fantastic. Para a Marvel. Amigo, eu vou comparar com o Superman, porque sim, né? São os filmes que saíram agora. Você falou mal, né? Falei muito mal do Superman, então, né? Vamos falar mal de Quarteto agora. Qual foi a sensação que eu tive com o Quarteto no geral? Lembra que eu falei de Superman? Que muitas coisas me irritaram, mas que no geral eu gostei mais que me irritei, então acabei que gostei muito. Sim. Quarteto não me irritou em nada, mas também não me causou fortes emoções com nada. Assim, a impressão que eu tive é que eu tava vendo um filme brando. Ele é vanilla, ele é muito vanilla. Exato, exato, filme bege, porque assim, tirando a Sue, que eu acho que é realmente uma personagem muito legal, né? Muito mãe. Bem introduzida, mãe, nova mãe. Os outros, pra mim, eles estão lá. Eles não me incomodam, mas eles também não têm, sabe? Não tem personalidades que me cativem de alguma forma. A história é aquela coisa, toda vez que você acha que ela vai engatar, vai ter um negócio interessante, volta atrás. Então, assim, eu terminei o filme e foi tá, né? Aquele... É um filme, né? Isso é um filme, assim. Claro, tem filmes da Marvel muito piores, muito mais e tal. Mas esse, ele falhou muito em me causar qualquer reação, mas, sabe? Não, não vi bem, não ri, não me emocionei, eu só falei, é isso, eu tô aqui. Você falou que nenhum personagem te irritou, mas Senhor Fantástico me irritou muito. Olha você. Nossa, pra mim ele era... É o que eu cheguei e falei, gente, esse Senhor Fantástico é meio Good Doctor, né? Gente, porque tava muito Good Doctor, na boa. Eu, assim, adoro Pedro Pascal, mas não, pra mim não foi. Ai, gente, não. Vamos dar um tempo de Pedro Pascal? É, já dele. Ele é o novo Sentinel velho, né, agora, né? Que? Porque o novo Sentinel tava em todos os filmes, agora é Pedro Pascal, né? Ou Giancarlo Esposito, né? Não, mas eu gosto do Pedro Pascal, acho ele ótimo, mas assim, pra mim não funcionou. Ele é... Ou é, o personagem também é muito chato, faz muita burrice, que é um grande inteligente, um grande moço. Aí na primeira oportunidade já fala pra terra toda. Ó, então, o cara vai atacar pra gente, só não vai atacar se eu der o meu filho pra ele. Se eu der o meu filho. Não, sabe que... Você vê que assim, eu entendo que eles queriam fazer um filme mais curto, não sei quanto filme foi cortado também. Mas pra mim teria sido muito mais interessante eles voltarem pra terra, né, nessa parte aí que eles vão atrás do Galactus. Sem contar que o querido queria usar o Franklin Joseph Pick dele, e o povo da Terra ficar desconfiado, tipo, o que o Quarteto Fantástico tá escondendo da gente, do que rolar aquela palhaçada do povo dizer, entrega esse bebê aí, seus cretina, e aí ter que suir lá dizer, é pela família, é pela criança, porque assim, cara, foi muito... Eu fiquei esperando uma hora, pelo menos o Johnny, né, que deveria ser mais debochado, tá? Ele não é, mas deveria. Pelo menos o Johnny dizia assim, vocês filhos da puta, você quer que a gente entregue o bebê? Então vocês se fodem, você não vai proteger ninguém, não. Sabe, tipo... Ai, povo muito pau mole esse quarteto, É tudo transando de pau mole, assim, bom, tirando o Sul... Tirando a Sul, que tem o grelão na mesa lá. Tipo, e coisa, grelão gente, duro, é grandes coisas, né? Grandes coisas. Ele e Natasha Lyonne, todo escovado, e o povo diz que ela tá excelente, super Leone. Diferente. Viado, você Natasha Lyonne. Eu falei, gente, asquerosa ela com essa peruca lisa. Ela apareceu em duas cenas. Falei, pra quê? Eu preferia ter Olivia Pope cega de volta. O quarteto 1. Ai, cara, eu achei muito... E assim, teve duas coisas que eu achei que eu ia me empolgar. Foi o plano de teleportar o planeta, né? Pro Galactus. Porque eu pensei assim, porra, agora vai rolar um negócio foda, vai ficar uma terra sobreposta em cima da outra, uhul. A não. Gente ficou esperando isso o tempo inteiro, né? Pois é, aí, não, foda-se. E aí, Xablau, né, nossa querida aí, falando morra com os seus, não sei o quê. Só pro Johnny fazer a chegada ali, né, ficou faltando em Adams pra traduzir a mensagem. E aí, Xablau vai, vou me sacrificar. Mas não vai sacrificar porra nenhuma, porque ela vai estar viva, vai estar de boa. E aí eu fiquei, cara, sabe, tipo, esse filme, sei lá, ele... Eu gosto dele, mas assim, é um filme que eu vou esquecer. Eu vou lembrar da Sue, que ela foi um bom personagem na Marvel em muito tempo. Talvez esse filme tivesse... Né? Se não tivesse sido feito depois de Ultimato, talvez ele teria algum impacto, né? Porque a gente ainda ia estar empolgado e tal. E aí, gente, a cena pós-crédito do Capuzudo lá, pegando o bebê, eu falei, ah, me poupe. Você não gostou de não ver Downey Jr.? Ai, nossa, eu gostaria ninguém de não conhece, ver mais Downey Jr. mesmo, né? Mas como vai ter, que aparecesse, pelo menos. Pagassem já $1 milhão, né? Pra ele fazer aquela cena. Não, ainda falaram assim. Não, porque os irmãos russos que dirigiram a cena pós-crédito. Ah, amiga, se eu botasse um cachorro cagando, é a mesma coisa. Exatamente, um bebê de CGI e uma pessoa de capuz de lado. Aham. Grande direção. É, a parte boa que eu gostei também desse filme é que eles homenagearam o Crepúsculo, né? Colocando o Renesmee de volta. Ah, mas eu adorei o bebezinho. Uma das coisas que ficou com a coisa assim, foi o Herbie, né? O robôzinho. E o Franklin, achei foda. Viado, a hora que o bebê tudo aparecia. Que era real. Com, a hora que o bebê aparecia com coisa, era assim, desesperador. Viado, sabe o que me deu muito nervoso desse filme? É, eles não tinham noção de tempo nenhum. Porque assim, a Su tava lá parindo na nave, deu uma cena, a criança já estava sentada, durinha, de olho aberto, falando coisa. Aí, eles tinham que construir. Você sabe quando uma criança nasce hoje em dia, né, amiga? Tá, menina, mas ficar daquele jeito não fica. Aí, eles precisavam construir aquelas antenas gigantes no mundo inteiro. Em 5 dias, construíram, levantaram aquela caralha no mundo inteiro. Você fala, foi muita colaboração, né? É, fala, me dá uma semana, um mês pelo menos, que o cara vai demorar pra chegar. Aí eu adorei que assim, o Galactus tá muito impressionante. É Galactus ou é Galacto? Galactus, é Galactus, né? Galactus. Ele é muito impressionante visualmente, achei que foi super bem feito. Mas as possibilidades de ação em volta de um bicho gigante são muito poucas, né? Sim. Uhum. Porque assim, poder mesmo no filme e emoção das lutas foi. Exatamente. Amigo, é isso. E o plot, né, deles botarem o bebê, a coisa vazia, achando que o Galactus é tonto, né? Ah, gente, eu amo, mas vamos deixar que você... Vem aqui, Galactus, vem aqui, tem um negocinho no meu bolsinho. Aí ele... Opa. Amigo, eles tiram muito... Isso me deu uma nervosinha, que eles tiram muito público de burro nesse filme. Uhum. Porque não tem umas coisas sem sentido, assim, que eles fazem. É um filme dos anos 90 feito hoje em dia, né? Porque 90 a gente acreditaria, né? Ou dos anos 60, né? E é um conceito super legal de retrofuturismo e tal, que eles tinham feito, mas sei lá. Mas não lembrou nada, né? É. Outra coisa que eu gosto muito, a menina surfista prateada. Achei um grande você gostou conceito. Do chablauzinho? Eu amei. Eu achei ela Julia Garner, né? Eu achei interessante. E tava bem feita. Tava bem renderizada, né? Como o povo do Netflix falou. Mas eu achei tão... Fora a história ali dela do... Né, de origem, eu achei tão que podia ser qualquer coisa, tipo, podia chegar uma carta do Galactus falando, tô ouvindo aí. Um zap, né? Um áudio no Telegram. É, então. Não, porque assim, se ela falar, ela se sacrifica do nada, ele pega uma pessoa X, ela fala, ah, menina, então, vou lá, vou destruir os outros planetas pra você, vou lá marcar os planetas. Que plot ridículo, né? Tipo, minha filha é viva, né? Eu dou uma surpresa fazer isso. Não, e agora eles têm que tentar me fazer acreditar que Senhor Fantástico vai ser o grande líder dos Vingadores, né? Falaram que depois do. É, falaram que depois da recepção ruim do filme já vai mudar essa história aí. É, tinha que ser Sul, né? Pra mim, Sul vale mais a pena. Até porque ele já não é líder do quarteto, ele vai ser dos Vingadores como a gente. Vai acabar quem vai ser líder dos Vingadores vai ser o Tom Holland. Nossa, hein? Não, e eu vou te falar um negócio pra vocês. Quando anunciaram o menino Joseph, né? Uhum. Que gente, todo mundo falou, ah, tá chamando feio e tal, não sei o quê. Eu acho o menino Joseph charmosinho, assim. Tem uns olhinhos, né? Uns olhinhos de lembre também. Charmosinho, é muito bom. É, até no dia silencioso, dia 1 e tal, ele tava ali com um charminho e tal. Mas não tem como, né, bicho? Você pensa que é um personagem que pega fogo. E aí Joseph chega lá com essa energia baixa dele. A Mikan falou uma definição perfeita do filme. Ela falou assim, tudo parece ser feito com 30% de energia. Ah, igual os vídeos dela, né? Garoto, deu para. Opa. Ela tem local de fala, né? É. Ela é desde bem de trabalhar 30%, né? Poderia ser. Eu não posso falar nada, né? Que Bruno falou que minha voz dá sono, né? Então. Ah, ele falou calmante. Não fez assim. Mas é verdade isso mesmo. Eu acho que falta um molho ali, né? Falta energia. E assim, Eu acho que é foda porque, por exemplo, Capitão 4 foi ruim, ruim mesmo, assim, mas eu acho pior ruim. Que 4. Eu gosto. Acho que eu acho bem dele. Ruim. Eu acho nível Capitão 4, esse filme. Tirando Joaquim, eu acho o filme do Capitão 4 uhum. ruim demais. E aí, Capitão 4, fudeu Thunderbolts, que é bom, porque ninguém foi ver. Uhum. Aí, Thunderbolts, que é bom, ajudou, de certa forma, a expectativa com o Quarteto, que aí veio e derrubou de novo. Então, né, tipo, era melhor ter tido o Quarteto depois de Capitão 4. E Thunderbolts por último. Mas não, né? E aí eu fico realmente pensando, cara, vai ser só montanha russa o tempo inteiro, né? Já ter que ficar, quem sabe, um dia ver um filme bom de novo. É, parece que vai ser. Esse é o clima atualmente. O bom é que o próximo filme da Marvel é o Homem-Aranha já, né, gente? O próximo já é o Homem-Aranha e eles estão gravando ainda, né? Começaram a gravar, né? Mas assim, eles estão empenhados em mostrar as cenas, né? Que acho que eu nunca vi o Tom... O quê? Não, é julho. Que eu nunca vi o Tom Holland aparecendo tantas vezes vestido de Homem-Aranha. Sim. Uhum. Né? Como agora, estão fazendo filmagem com efeito prático, né? Achei interessante. E deu uma interessada, menino Tom, né? É o amor, Leózio. Nossa, ele tá com a cara de tio velho, assim, cervejeiro. É o amor por Zandy. Mas Zandy continua maravilhosa, esse homem tá assim. Mas é sempre assim, né? O homem sempre baranga, a mulher fica bonita. Uhum. Ela tá sugando a energia dele, amigo. Eu vi as pessoas reclamando da roupa, né? A roupa, porque não tem mais tecnologia e tal. Eu falei, gente, tá absolutamente igual. Só tem uma... eu vi uma galera falando, nossa, a roupa tá... Eu gostei, não gostei. Eu falei, gente, caralho, mas é a mesma roupa. Muito... Não é tipo Patrulha Fashion. Esquadrão da moda. Esquadrão da Aranha, né? Olha. E algumas pessoas também reparando no tamanho do volume também. Bom. É, Eduardo Sasser é uma delas. Né? Me respeita que eu sou evangélica. Ah, eu manjo mesmo, só que eu tive essa oportunidade ainda no filme. Né? Mas acho que a última chance da Marvel é Homem-Aranha. Amigo, última chance não é porque vai continuar lançando e as pessoas vão dar um dinheiro básico. É porque, na verdade, Homem-Aranha não vai influenciar em nada pra Marvel em si, né? Vai ser o Doomsday, né? Que é o próximo, ou é Guerra não sei o quê? É o Doomsday. E é ano que vem também? Dezembro. Ano que vem. Eu tô aí contando com a continuação do universo da Sony, né? Com Madame Teia 2, Kraven 2, pra ver se dá uma animada. Ah, gente, Madame Teia 2 ia ser um grande boost. Mesmo com a trampista lá, safada? É só matar ela, não tem problema. Amor. Não, dela. Tem que mudar a cota, né? Great Jinx. Né, gente? E a gente teve um filme lá dos materialistas, 3 Marvel no mesmo filme, né? A Madame Teia, Capitão América e Senhor Fantástico. E aí, por isso que o filme é meia bunda, como tudo da Marvel. Meia bunda não, é horrível. Meia bunda. É meia bunda mesmo? Ai, amiga, até 40 minutos do filme eu estava gostando. Depois tem um grande plot sobre uma cirurgia para aumentar a altura de Pedro Pascal que eu não aguentei mais. Aumentar a altura? Aham, ele fez cirurgia para aumentar o tamanho. Imagina. E ela descobre e aí ela termina com ele. Ela fala para ele. Ela fala para ele: eu não te amo, você não me ama. Vamos ficar junto por quê? Só porque você é rico? Não. Beijo. Eu tava falando com o Henrique que Dakota, ela nunca tirou essa franjinha, né? Que ela usa. Mas também o outdoor que ela tem ali, né? Então, menina, eu fico pensando como é que deve ser essa testa natural. Eu já vi. Já viu? Já vi, acho que tem uma foto aqui pra mostrar pra vocês. A testa é... Gente, fiscal de testa agora. Deixa. É porque lá no trabalho a gente tava falando também dessa questão da franja. Ok, pô. Entendeu? A gente já pode fazer o prêmio Testina Rich. Testina Rich. Sou Tace. É porque ela tem realmente uma testa avantajada. Grandes testas, né? Mulheres influentes. Cadê? Tá aqui. Grandes testas, grandes pequenos testes negócios. É pequenas contribuições. Vem, testa da cota. É... Mesmo. É tipo a testa da Angélica Houston, né? Ela não é calva, não? Será? É calva. Passa um minoxidil, menina. Não. Faz implante lá na Turquia, porra. No meio da testa ela faz o implante. Entendeu? Porque ela usa franja, porque ela é muito textuda. Aí alguém deve ter avisado, falando, amiga, melhor com. Mas é isso. Assim morre a Marvel. Assim morre. Daí uma coisa também que as pessoas estavam, porque filme mais bonito da Marvel, que direção de arte impecável, não sei o que, gente. Bonito, de fato, não vou dizer que é feio, não. Mas é só porque a estética não se aceita, porque, assim, WandaVision fazia também fotografia de época com muito menos orçamento e mesma coisa. E muito menos dinheiro, né? Exato, pra mim, você quer falar de um filme bonito, é Eternos. Ah, sim. Ah, filme isso, bonito, sim. Mas chato. Não é chato, não. A história é legal. Não é chato. Muito melhor do que essa bosta aí. Muito melhor. Vai ser inocente. E cada dia que passa, eu vejo que ele está sendo mais inocentado pelo final tempo. Péssimo com eles pendurados no céu, péssimo, mas até lá. Por onde andam, né? Até lá foram 3 horas, né, Leonardo? Então. Pois é. Por onde andam. Eu amo. Mas vamos então seguir, né? Agora falando de amor, né? Amor, me liga. Porque vamos viajar para Londres, né, menino? Porque queremos viajar. Porque queremos realizar nossos sonhos, né? Que é ficar, tirar um ano sabático estudando poesia em Oxford. Ah, eu quero realizar esse sonho que ela realizou. Ah, nem Deus eu. É mais. Eu, ai, gente, não. Aliás, 90% dos sonhos dela são tão caídos que, nossa. Não, se fosse pra realizar o sonho e encontrar Rei Jorge lá, aí a gente até... Mas nessas condições? É, pois é. Ai, amiga, é só viver um negócio tórrido ali, pelo menos 60 anos. Eu amo. Que é Meu Ano em Oxford, né? Novo filme aí do Sofia Carson Verse, né? Que é perfeita. Assim, gente, eu tenho que dizer que tudo que a Sofia Carson faz, eu acho bom porque ela tá. Sim. E a gente vai assistir. Eu e Sassi estamos acompanhando a carreira dela desde Descendentes. Vocês acham que fizeram esse filme com a intenção de ser um novo M em Paris? Porque ela tá a cara da Lily Collins, né? Tá muito parecido com a Lily Collins. Eu achei a mesma coisa, sabia? Tá bem achei parecida. Não, mas só que eu acho que é só... Eu acho. Eles querem... Cala a sua boca. Falei, eu acho que eles querem fazer um filme que seja um casal do ano da Sofia todo ano. Uhum. Sim. E assim, pra mim... De todos os filmes do Sofia Verse na Netflix, esse é o mais fraco. Sim, concordo. Ele é o mais fraco, assim. Concordo também. É. E olha que a minha régua pra Sofia Carson nem é alta. Porque amiga, a gente ela nem tem régua, alta, né? Também, né, amigo? Porque ela é uma querida, assim. A gente nem tem régua pra Sofia Carson. É. A gente, afinal, a gente viu aquele spin-off da Spirulito Liars com ela, né, menino? Então. Uhum. Ah, porque os filmes dela da Netflix, como os filmes da Netflix, né? No geral. São aqueles filmes em cozy, né? Você vê ali... Cozy mystery. Exato. Nada demais. Só que não, esse, vale dizer... além de tudo, é triste. Então, não quero ver. Eu vou. E assim, a Sofia Carson era uma toada muito boa, porque esse é o terceiro filme dela na Netflix em menos de, sei lá, 7 meses. Né? Ah, é? É, porque no final do ano teve com o Taron Egerton, né, o do aeroporto, Bagagem de Risco. Ah, eu não vi esse, eu vi o do Nicholas. Aí teve o... A Lista da Minha Vida, né, com o Connie Britton. Ah, a Lista da Minha Vida, maravilhoso. E agora... E triste, agora porém, né, com alma. Então, esse do Oxford é pra ser o mais triste, mas sabia que eu não fiquei com tristeza. Eu falei, ah, tá bom. Não pegou a depressão. Muitas alegrias aí no céu, minha menina tá viva. Mas eu peguei a depressão. Eu achei que da Connie foi muito mais triste que esse. Foi. É porque, assim, eu acho que esse... Ele é fofo nisso. Parece uma comédiazinha romântica mesmo. Né? Uhum. Ela chegando. Ah, ele é meu professor. Ai, me deu bolo. Tipo assim, parece ser um filme divertido. Sim. E aí, de repente, parece que os roteiros falam assim... Menino, estamos precisando de um conflito. Vamos falar que ele tá morrendo? Sim. E aí vem do nada isso. E vira um grande drama, um grande mousse. E aí... No finalzinho dá uma recuperada ali na parte leve. Eu falei, cara, mas eu não entendi que direção eles queriam seguir, sabe? Porque são dois filmes diferentes. Colados. Eu concordo. Colados, assim. Agora, não sei se no livro, porque é adaptação de um livro, né? Se tem essa mesma toada ou se tem pelo menos uma coisa mencionando de pouco em pouco. Porque eu também acho que do nada vira esse... grande pódio. Eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada esse homem, né? É, porque ele falou assim, perdi meu irmão e tal. Aí esse filme dura 7 horas, gente. Sim. Esse filme dura 7 horas. Esse filme dura 7 horas. Porque são dois filmes. Esse moço é tão fofo, tão bonito, tão legal, tão péssimo cantor. Eu realmente esperava melhor. Ai, gente, tirando o casal principal, né? Também, só tem gente feia no filme. Nossa, os amigos são um Olha um saco, uma feiura. Ah, não gostou da amiga da cara torta? A amiga até ok, o outro que ela é apaixonada, eu falei, ai, insuportável. Nossa, horroroso. Não, e o viado feio o também. Viado também. A única parte que eu gostei do viado foi quando ele chega pra falar alguma coisa lá com a senhora que tá na pé. Ela fala assim, nem te conheço. E ele continua falando, né? Ai, muito bom. Eu amo. Mas é não, isso, aqui tá muito bem, o menino também. Isso aqui é um roteiro desconjuntadinho, né, coitado. É. Não vai deixar seu coração quentinho. Não. Não vai te divertir horrores. Eu acho que Sofia tem um grande poder dela, a habilidade dela é você criar empatia por ela muito fácil. Sim. E eu acho que durante o filme você cria e você torce pra ela fazer o que ela quer fazer e tal. Mas eu acho que é só isso. E você torce pro casal, porque o menino é muito bom também. Eu gosto dele. Como a gente já via ali, Bridgerton, ele é muito carismático. Então dá pra torcer. E como a Amanda falou, né? Um peitão piludo do nada. Peitão piludo, né? Ele tem a barriga peluda, maravilhosa. Esse homem só plot de gente doente, né? E Bridgerton tava ficando louco. Pois é. Especializado só plot em doença. De gente doente. Mas, assim, eu acho que se talvez o filme fosse menor, a gente não sentiria tanto esses problemas dele. Amiga, eu acho que se ele tivesse uma história que o cara tá lutando pra viver. Porque, assim, o cara, ah, eu vou abandonar a minha vida. Minha mãe quero, assistiu, né? Quero morre, né? É, minha mãe ficou muito puta. Ela achava assim, nossa, ele podia... Quando ela assistiu Como Eu Era Antes de Você... Eu falei, mãe, assiste esse filme, eu acho bonito e tal. Ela detestou até a última gota, né? O cara se mata, você é filha da puta, de ter feito isso, coisa triste. E aí dessa vez eu falei, mãe, tem coisa triste, né? Se quiser assistir, assiste. Aí ela assistiu. Falou, nossa, ele podia pelo menos ter lutado por ela. É, assim, então, é que eu acho que esse dilema do tipo, ah, não quero desperdiçar o resto da minha vida numa cama de hospital, não sei o que, ele é, inclusive, o mesmo plot do filme da Connie, se a gente parar pra pensar. Mas o filme da Connie, eles estabelecem que ela passou por todo um tratamento, um negócio. Ela chegou num ponto, quando voltou, ela falou, eu não quero passar por aquilo de novo. E nesse filme, ele parece estar muito bem, a maioria do tempo. Do nada, ele tem uns desmaios. E aí ele fala, ai, meu irmão passou por isso, não vou mais não. Tentei aqui a última vez, aí briga com o pai. E aí você fala, cara, a gente nem teve a noção do que era ele estar debilitado, alguma coisa. Ele só decidiu que... Ah, ponto fim. Então ele podia ter tentado, né? Porque ele não passa. Ele viveu o quê? 3 dias, sendo que podia viver um pouco mais pra tentar lutar. Mas eu acho que a experiência do irmão dele foi suficiente pra ele falar não quero tentar, sabe? Ah, isso aí eu meio que eu entendi e falei, tá, ok. É, mas não é o tipo de coisa que me segura pra ver o filme. Tipo, mas eu não quero ver uma pessoa se divertindo até a morte. Eu quero isso. É porque, tipo, foi colocada a história do irmão dele, tipo assim, duas falas, um negócio aqui e ali. Não foi um... Pega, né? Então, porque assim, o irmão dele já morreu, vai ter que ele morrer também? Podia ser uma coisa diferente, pra dar uma mudada? Falar assim, ah, não morreu, mas assim, é que agora surgiu uma coisa diferente, um tratamento novo e ele conseguiu. Tipo, ele só falar, é uma condição rara que ele tem e o tratamento tá dando certo. Só isso que ele fala. É que esse filme de doença de câncer e tal, assim, né, gente, não dizendo que não acontece, que a gente sabe o que acontece. Mas são filmes meio iguais, né? Se você pegar, é meio que um Culpa das Estrelas, do jeito, assim, tipo, não tem... Culpa das Estrelas banalizou, né? O câncer, né? Banalizou. Eles queriam tratar de um assunto que é pertinente desse lance, assim, o próprio paciente decidir se quer ou se quer fazer o tratamento e tal, não sei o quê. Só que ficou meio jogado, ficou meio bagunçado. Assim, teve... Tanto que, assim, o grande conflito que é dele com o pai dele, né? Que o pai não quer aceitar a decisão. Eles estão brigando, de repente eles estão lutando esgrima. E aí, na cena seguinte, o pai dele... E rindo, assim, Isso, é meu filho que vai decidir. Eu falei assim, ué, mas a gente vai foi resolvido off-screen, esse conflito? Foi. É o grande músico da temporada. É a tendência, né? O grande do Gray Scott, né? Eu achei legal eles terem feito essa cena, a mesma cena com o pai e com o filho, né? Os dois na vinícola. Na vinícola, não, no. Como é que fala? Onde guarda vinho. Esqueci. Adega. Na adega. Falando que. É, brigando, e aí o pai gritando com ele, falando que não sabia o que fazer, que ele tava tentando cuidar dele, tacando vinho no chão. E depois ele faz a mesma coisa com ela, quando ela decide ficar, né? E aí ele taca o carrinho no chão e tal. Achei legal. Mas o fato de eles terem resolvido off-screen, uma coisa que a gente tá já há vários minutos, já pelo menos 40 minutos esperando esse conflito ser resolvido. Ser resolvido off-screen, achei caidaço. É, porque assim, é o mínimo que a gente poderia estar investido de emoção. Eles falaram, não vale a pena se preocupar não, já foi. Pois é, porque o filme era sobre ela, aí do nada vira sobre ele, e aí do nada vira uma bagunça. Porque... E do nada ela muda o sonho dela por causa dele. É, e era sobre ela, e quero ser muito poetisa, não sei o que. E deixa a mãe embucetadíssima em casa. É, de repente já tá, não, tô atrás de macho, e eu vou virar professora, igual a ele, serviu o mesmo bolo que ele servia. Não, até o conflito com a mãe é ridículo, porque assim, a mãe começa a dar um puta textão nela, e aí do nada ela fala assim, sai daqui, velho, pai. Ah, tá bom, filha, lute pelos seus sonhos. Poxa. Não, e aí a mãe ainda fala, ai, minha filha, você tem razão, você tem que escolher mesmo, viu, querida? A gente brigou aqui 2 minutos pra dar uma emoção final. Ela começa o esporro assim, não, você não vai fazer isso, não vai, não vai, não vai. Eu sabia que você ia fazer isso. Ah, minha filha, eu sabia. Tava contando com isso, hein? Sabia que isso ia acontecer. Ainda bem que você não decepcionou. A Sofia Carlson não tem nem o trabalho de convencer a mãe. A mãe mesmo se convence, fala. É, a mãe dela tem uma conversa com as vozes da cabeça dela ali. Fala, ah, minha filha, vai, segue seu sonho, entendeu? Eu também vou voltar pra Argentina. É, eu sempre penso quando eu vejo um negócio me desse. Me rete latino aí. Me latino, mano. Mitico latino aqui, vou pegar teu pai, vou levar pra Argentina, você fazer o que você vai fazer. Vou dançar um tango, vai tomar no cu. Quando eu vejo mas achei a morte assim... dele muito bonita, tem que falar isso. Foi, foi bonito. Teve assim. Gente que não entendeu, você sabe, né? Mas, ah, é? Começou, ela saiu do banco vivo ou não saiu do banco vivo? Teve gente que não entendeu, né? E menino, sabe que eu fiquei sabendo que lá no filme, a gente acha que ela tá viajando com ele, né? Na verdade, ela viaja sozinha e tira as fotos, tudo. No livro, eles viajam junto mesmo. Ele faz isso é mais legal. O roteiro. Mas você sabe que eu gostei? Que eu achei mais simbólico o jeito que ela... Não, achei bonito, achei bonito. Achei bonito. Mas também não faz muita diferença ele ir ou não com ela. É, mas eu trocaria todo aquele rolê do aniversário dela por uma viagem dele. Eu também. É. Até porque nas fotos da viagem dela, ela tá sempre com o cara de bunda arrasada. Como não, né? Pois é, que merda de viagem. Perdeu o homem lá do Pedro Peludo, né? Poderia ter levado os amigos, pelo menos. Pode. Ai, aquele viado feio, sai fora. Aquele viado feio, exatamente. Nem te conheço. Mano. Aquele viado feio. Agora você vê, quando eu vejo umas coisas assim, tipo, a mãe brigando com ela, se convencendo, eu sempre penso, quando é assim, adaptação de livro, eu penso, será que o livro tem um pouquinho a mais disso e o filme teve que correr, né, pra botar essa parte importantíssima? Ou será que o livro também é mal feitão, assim, jogado? Boa, não, acho que não. Amiga, eu acho que deve ter. Acho que foi mal adaptado. É... Porque eu penso, não faria diferença, nem, não precisava nem ter a conversa com a mãe Herol no filme. Sim, não daria nada. Eu acho que em nenhum momento. E eu entendo que é ficção, né? Que é filme e tal. Ficção. É, mas eu fico sempre pensando assim, falando, ah, gente, uma mulher burra velha dessa tem que ficar dando satisfação pra mamãe. Se vai voltar, se não vai, se vai trabalhar no lugar que a mãe escolheu, ah, sai fora. Ela tem 18 anos? Sim. Que 18 anos em cada perna, né? 18 anos de contribuição, né? Uai, ela tá no início da faculdade. 18 anos que faltam pra ela ser... Na verdade, aquilo ali é uma pós-graduação. Uma pós-graduação de 1 ano. Não. Porque ela vai trabalhar numa firma de business, né? Uhum. Que é a Sackmans & Gold, é essas coisas de ação. Aí a Mona vai tirar 1 ano pra fazer uma pós-graduação de poesia que não vai servir pra nada na vida dela. E aí do nada vira também, professora. Gente. É, aí vira professora. Nem estudou pra isso, mas virou professora. É. Não, em nenhum respeito... momento do filme, nenhum momento do filme se fala que ela tem essa vontade, né? Ele, tipo assim, ele podia ter ele contando alguma coisa pra ela, lá vendo ele dar aula, olhando a sala, tipo, começando a ter aquela... Ela falou, poxa, sempre sonhei em ensinar. Porque no final, ela tá vivendo a vida dele. Ela não tá vivendo uma vida pra ela. É a viagem que ele queria fazer, é a profissão que ele tinha. É isso. E ela só aprendeu a dar, né? Nessa faculdade. Porque deu no carro, deu no escritório. Não, deu amiga, no quarto. Eu faria a mesma coisa que a Cordeza. Não, eu não ia caber naquele carro nessa, não. Quem sou eu pra julgar? Se eu fosse Sofia Carson, não ia ter descanso. Mas você não ia caber naquele descanso. Carro, Zanon, não. Você é grande. Você é uma amigo, mulher grande. Na hora você da é uma precisão, mulher robusta. Ele me chamou de gorda. Ele se dobra. Na hora do corpo, a gente vira mulher elástica. Sabe uma coisa que eu acho engraçado desse plot de estudar poesia? A chegar lá, ele, ai, você entregou um trabalho que você não fala o que você queria falar. Escolhe aqui uma poesia agora nesse livro pra você dissecar pra mim. Aí ela pega a poesia mais clichê que eu já vi na minha vida e começa a ler. O azul é o roxo da manhã. Nós pecamos. Via terra tem fronteiras onde canta o sabiá. E aí ele, nossa, incrível como você é sensível, não tem o que falar, gente, me poupe. Não, e aí ela tem a segunda interpretação do texto que ela leu a primeira vez, que na verdade isso aqui é da vida. Eu falei, ai, gente, não. Stop poema em 2025. Superamos ainda, né? Eu queria tanto gostar, gente. Sério mesmo, agora, desabafando aqui pra vocês. Eu queria gostar. Eu não posso falar, né? Que faz um após. Em Oxford. Conhece um câncer terminal lá, filha. Faz tua vida. Cara, porra, e o cara bilionário, meu irmão. A casa do cara que o cara cresceu. Socorro. Será que ela ganhou uma herança dos pais? Ganhou uma mesada? Acho não. Não. Não tinha filho, ficou ela e a outra lá, as duas solteiras. As duas caguerregas, viúva, né? As duas viúvas de... Você vê a ruiva o tempo inteiro seguindo ele, você fala, essa ruiva pega ele, não pega, de repente, é a namorada do meu irmão que morreu. Era muito apegada, meu irmão. Gente, mas quem tem uma relação com a cunhada desse jeito, pelo amor pois de Deus? É. Nem eu que sou viado tem. Então, mas isso aí é coisa mal desenvolvida, porque, tipo assim, podia justificar que como ela cuidou do irmão, ela ia cuidar dele como ela cuidou do irmão. Porque eles viraram família, etc. Mas até isso é jogado também. É muito assim, gente, tô com preguiça. Entenda aí o que você quiser. Tem essa personagem aqui, e é isso aí. Não, e ele era super mulherengo, todo mundo fala, comeu muita mulher em Oxford, não sei o quê. Só que a única mulher que a gente via ele andar era a ruiva, fegue. Sim. E aquela primeira lá do Fish and Chips que tava procurando ele. É, que ele tava abaixado. Eu amo que ela chegou pra pedir um Fish and Chips e o cara falou 255 tipos de peixe diferente. E ela não sabia, porque não sei em que língua que ela achou que ele tava falando. É porque americano tem sempre que ser burro, né? Não é, americano sempre tem que ser. Porque assim, aquele cara do bar que esculachou ela não mentiu. Nossa, eu ia falar isso. Ele fala, vocês não sabem geografia, história, matemática, ciência. Exatamente, não mentiu. Nunca estudou plantation, né, minha filha? Nunca estudou um ribossomo, né, minha filha? E aí eu lembrei, sabe o quê? De estar na Inglaterra, pedir fish and chips, e a pessoa só me dava fish and chips. Ele não me perguntava nada. Não tinha nenhum tipo. Era horrível, era, né, mãe? Era, mas enfim, cada um com a sua sorte. Não teve uma cena dela ainda atrás de uma moeda na roda gigante, sabe? Né? Não teve. Não sabe turistar, né? É. Nova Iorquina. Foi nada. Agora foi, vamos esperar qual vai ser o próximo caso. Foi. Eu queria que Sofia fizesse um casal com uma mulher agora. É, não uma ruiva. Sofia, ela é ruiva, né? Ô, amiga, só tem assim, não querendo ruivo ser aquele era, amigo né? que é too woke. Mas ela só faz casal com homem branco, né, mano? Poxa, nenhuma negra. Poxa, nenhuma negra, é verdade. Não faz uma sapatão, um latino. E ela é latina, não faz com latino. Ela faz é latinex. É. Ah, quero o casal dela com o latino. Oh, baby, né? Ah, mas sabe o que é um alívio do filme novo dela? Ela não tá cantando aquelas músicas sussurradas dela. Ah, você sentiu saudade, não? Não. Tadinha, nossa Evelyn Hugo. Será que ano que vem ela vai ser a Evelyn Hugo? Ah, é? Que ela vai pegar a mulher? Tô pra anunciar, né? Tô pra anunciar faz 3 meses. Vem aí. Aquele grande vem aí. Olha. Esse filme vai aparecer um belo dia já pronto, sem ninguém saber nada. E vai ser uma bosta. Vai ser todo picotado, vai ser uma mulher nada a ver. O trailer vai vir e no dia seguinte já vai estrear. Isso. Vai vir assim, ó, pá, chablau. Evelyn Hugo, Part 1. Não duvido também, tá? Porque tem. O livro é curtinho, mas tem história pra esticar, se quiser. E todo mundo Evelyn sabe Hugo, que era pra ser uma 2. Série de 7 episódios. Exatamente. Mas... 8, na verdade. Vai receber, né? O quê? Evelyn Hugo, Sofia e Célia Macumbeira vai ser Tina Swim. Nossa! Pelo amor de Deus. Eu amo. Ai, ai. Mas que vem o próximo de Sofiazinho, né? Que vem o próximo. Do Sofia Verse. Menino, eu vou fazer uma alteração aqui na nossa pauta. Pra gente poder ficar com bastante tempo, assim. Como eu e Leozio não terminamos a jornada de Pecados Inconfessáveis, vou deixar pra gente falar na semana que vem. Ah, eu acho que não, né? Acho que a gente tinha que dar uma pinceladinha. Um preview. Um previewzinho. A gente pegar o hype também dessa série, incrível, tá todo mundo vendo. Ah, é, tá todo mundo comparando essa série. Eu vi que tava em terceiro lugar na Netflix. Tá um hit. Pra você ver que não é nem tão ruim o suficiente, que se fosse ruim mesmo, tava em primeiro. Tava em primeiro, verdade. Mas então tá bom, então vamos falar de Pecados Inconfessáveis, nova série mexicana. A gente fala até o episódio 9, que é a metade, que ele começou a se lembrar. E assim, eu, vocês que estão em casa e meus amigos que estão aqui sabem que eu sou o público dessas séries, né? Não à toa via de Maite Peroni, vi Palpito, vi Perfil Falso, botou essas séries... Quem matou Sara? Quem matou Sara? Botou essas séries latinas de 18 episódios, joga no peito do papai que eu vou, é. Só que essa série, assim, eu vi até o episódio 14, Leoz viu até o episódio 12... E já aconteceu tanta coisa que dava pra umas 7 temporadas. Dava. Né? Dava pra umas 7 temporadas, porque é uma série realmente dinâmica. Ela é realmente. É uma série realmente. E assim, acho que de todas as séries que você citou aí, essa é a mais completa. E mais complexa, né? Sim. É mais complexa, diria eu. Porque temos a nossa protagonista, né? Nossa mocinha, Helena. Helena Maldita, né? Helena Maldita, que vive um casamento conturbado com Cláudio, né? Ai, que, como o Leozio diz, só tem 44 anos. Gente, começa a série, você fala assim, que coroão bonito, gostoso, né? Aí você descobre que o ator só tem 44 anos e fala, na verdade, ele é um jovem envelhecido, né? É. Né? E quando a gente conhece a Helena tá tentando fugir de casa, né? Ela e seu filho, Fer. Ela tá ligando pra Fer, né? Dizendo, tô saindo, vou te encontrar. Ele, pelo amor de Deus, mamãe. Grande vem Fer. Agora. E aí, quando ela tá prestes a sair, Cláudio chega e fala, vai pra onde? E ela tá fala, vou que se manda. E ela fala, sou afrontosa, sou mulher, sou guerreira. E vou... embora. E aí esse homem joga uma mala na cara uma mala nela. Meu Deus. A mulher se tropeça toda na mala. Ai, depois ele dá um soco nela. Sim. E fala, leve, vai. Né? Fala, vai ficar sim. Se não ficar, vou matar seu filho. Saudável. Cláudio fofo, né? Você e ela fala, né? Merda, vou ficar. Vou matar, embora. Sempre o querido, Cláudio. E aí, menina, essa mulher desiste dessa fuga, né? E aí corta pra ela ali num rooftop, né? Rolando uma festinha, vários comes, vários bebes, várias pessoas descamisadas. E ela vê um boyzinho que interessa a ela. Ela fala, gostei. Um boizão, né? Um boizão, né? Ela fala, gostei. Aí, automaticamente, ela entra no Tinder, porque ela fala assim, porra, se ele tá aqui, com certeza ele vai estar no Tinder, né? Ela busca aí, ele pra mim, né? Busca ele, e aí ela vai, abre o Tinder, ele tá lá logo o primeiro. O que ela faz? Dá um match nele. É, vale dizer que esse boyzinho tá passando beijando as velhas tudo na beira da piscina, né? Uma pessoa simpática. Bem relacionada. É isso. Júnior, né? O Júnior Lima, praticamente. Júnior. Exato. É uma pessoa, como o Juni falou na entrevista dele, né? Uma pessoa que lidou muito tempo com mulheres, né? Viveu num universo feminino. E aí, menino, dá match, aí ela fala assim, então, estou interessada. Aí ele, não te vejo. Aí ela vai e manda uma foto pra ele, né? E aí eles vão pro quarto e é macetada. Tchau. Como diria as pitaias, né? Toma macetada do jeitinho que você gosta, né? Uhum. E assim, gente, vamos falar uma coisa séria. Parem de fazer pornô chanchada, super cine, não sei o quê, que é muita cena, né, conceitual e tal. Não, as cenas dessa série são lindíssimas, belíssimas, mas é isso, é putaria, é alegria. Não fica segurando micharia nenhuma, não. Concordo. É bunda na sua cara toda hora, cuzão arreganhado, cavalgada. Não, isso é uma coisa que eu gosto das séries latinas, né, tirando o Brasil, que elas não são pudicas. Uhum. Né? Elas não e outras cenas são bonitas cenas, não são vulgares, pornozão, tipo assim. É, não, aparece ali um peito, uma bicota ali, né, aparece. Um soft swing. Exato, aparece uma pentelhada ali, coisa rápida, né, se bem que todos os nomes dessa série são lisos. Verdade. E aí, né, porque na hora que... Um crime, né? Só queria fazer esse protesto aqui. Na hora que Otávio Brocha vai comer a cafetina, né, menino? Falou? Não adianta tanta história. Ah, não, eu só tava dando um exemplo. E aí, menino, ele fala pra ela assim, então, o programa é 10 mil pesos. Eu amei tanto. Do nada ele sai. Aí ela fala assim... Uma cara de GP ele tem, veja. Exato! Porra. Aí ela fala, então tá bom, eu pago o programa e você paga o quarto. Beijo na alma. Amo. Né? E aí, de repente, ele fala assim, e quando a gente vai se rever? Aí ela abre o Google Agenda e fala assim, então, menino, só posso quintas. Eu livre quintas. E aí ele fala, então, fofo quintas. Né? E a partir daí aparece um calendário mostrando pra ele eles transando todas as quintas-feiras. Ai, 10 de junho, 17 de junho, 24 de junho. Eu amei que essa querida Sheila, né, Helena, fala assim, é só sexo, você não queira nada mais. Aí vai quinta, papapá, de repente, te amo. Sim. Te amo. Mas assim, defesa dela, se eu pegasse de van toda quinta, eu também ia estar falando te amo bem rápido. É, não, e até porque, até onde a gente vê eles transando assim nesse rolê, né, foram 10 quintas-feiras, né? Uhum. Não, galera, e a gente viu as 10 em flashback. A gente viu as 10, exatamente. Lânguidos, e aí, assim, necessário? Não. Gostei. Muito. Queria mais. Mas podia ser uns 15. É. Gostei muito, é muito bom. E aí? E aí, menina, a gente passa, sei lá, uns 5 minutos vendo só isso, né? Só isso. O conteúdo da série. Só isso. E aí, o que acontece, Leozio? Menina, aí, a partir do momento que a gente estabelece nosso casal, Helena e Ivan, e o nosso vilão Cláudio, a gente vai conhecendo os arredores deles, que é Cafetina, né, de Ivan. Uma mulher muito preocupada com a carreira de seu pupilo, que fica dizendo assim, Ivan, Helena, né, casada com um grande magnata, Cláudio, você não vai se meter com essa. Ele fala, não vou, pega Helena no banheiro do restaurante, enquanto o Cláudio tá na mesa comendo um tutu de feijão. E ele maceta a Helena, e a Helena, mulher, meu marido tá bem ali. Na verdade, Deus. É a Helena que maceta ele, né? Ele não queria. Não queria, não. Nenhum dos dois queria. Aí foi no banheiro, de repente, foi sem querer, querendo. Ele falou, meu Deus, só tenho 6 anos. Uhum. E aí estão lá macetando, claro. E eu ia pensando nessa cena, gente, como é que você tá numa mesa, sentado, sua esposa chega... Toda gozada, toda babada, toda esporrada. Vamos pedir a sobremesa, amor? Você, vamos sim. É porque depois ele ia espumar o leite, né? É, se o leite pega fogo, imagina uma putada. Meu Deus, que baixaria. E aí, enquanto o Ivan e a Helena estão se pegando no banheiro, a Cafetina vai lá falar com o Cláudio. Oi, Cláudio, tudo bom? Quanto tempo, né, que a gente não se fala? Pois é. Aí você fica meio desconfiado da interação, mas, né, vida que segue. isso. De repente, o momento que a série me ganhou foi quando, né, a Helena tá ali falando pra ele, ah, Cláudio é um grande filho da puta, não sei o quê. Mas assim, o grande fraco de Cláudio são homens bonitos como você, Ivan. E jovens! E jovens! Uhum. E jovens! E aí a gente já tinha visto o Cláudio sendo currado na mesa do escritório dele, né? É isso. E aí Helena planeja com o Ivan um grande plano, que é: você vai se infiltrar na nossa família como um grande jornalista, que eu vou inventar aqui agora, ninguém vai checar nem no Google, se existe. Uhum. Você vai dizer que vai fazer uma entrevista com o Ivan, com o Cláudio, desculpa, Ivan fazer entrevista com o Cláudio. E aí você vai seduzir ele, vai pra casa do Vale, né? Eu achei muito, muito sugestivo apropriado também. Ser no Vale. E aí, viado, a gente é obrigado junto com o Fê a ver Ivan seduzindo o Cláudio na frente da família inteira. Não é, menino? Mão aqui, ali na mão, mão acolá. Falando assim, ai, Cláudio, você é muito... Você é um homem muito, né? De sensual. Que isso? Que isso, gente? Foi sem querer. Ele tá entediado, tá vendo outro filme? Não, eu tô com o celular na mão, né? Vocês estão contando do primeiro episódio, eu assisti, eu quero saber do resto. Ah, mas você tem que. Mas a gente já passou do primeiro já. Que? Não, passou. Não, você tá na melhor cena agora. E aí, menino, a gente conhece mais três grandes figuras, né? Que é Fê, o filho de Helena, que é um grande drogadinho. Péssimo, né? Ator. Péssimo. Que fala assim: eu vou te livrar você desse homem, minha mamãe, não sei o quê. E fica, né, nessa missão. A gente conhece Lívia, interpretada por Demi Lovato. Que é a filha ecoterrorista de Cláudio, né? Escuta e festa. Isso, gente. Ela fica... canta Skyscraper pra Eterna? Ela canta Fast, amiga. Ela canta Fast. Ela tem uma hora que ela fala: if you think I like that, I'll give you a heart attack. E a Lívia fica invadindo os negócios da empresa pra dizer salvem as plantas, não sei o que, né, indo contra o pai. E tem Antônio, que é o filho traíra de Cláudio, que tá sempre ali na encolha pra roubar os negócios do seu pai, né? Aí, como previsto, primeiro Helena leva Ivan pra casa do Vale pra poder dar um atestado no equipamento, né? Que ela quer filmar Cláudio transando com ele. Transando não, só tentando. E aí tá lá Ivan e Helena, ó, pá, pá, pá, na casa do Vale. Chablau. Daqui a pouco, aí eles se filmam, né? Essa cena é maravilhosa, por que não? E aí leva Ivan, vai com Cláudio pra lá. Vai Ivan, Cláudio e segurança Antônio. Qual é o nome de segurança, gente? Antônio é o filho. Não é Antônio, não é o Brocha? O filho é Otávio. Ah, é, o filho é Otávio. É Otávio. Aí vai Otávio, vai Antônio de segurança, lá fica lá vigiando, enquanto o Cláudio e o Ivan estão tendo seu momento na jacuzzi. E temos cenas de piscina, né? Ivan sempre com seu peitão à mostra. De repente, Cláudio leva ele pro quarto e menina dá um beijão. Que eu fiquei aqui desesperado, constrangido, né? Ansiosa. E eu falei, gente, deixa Ivan dar pra Cláudio um pouquinho. Comer, só lá, um pouquinho, né? Um não pouco. Vai fazer mal pra ninguém. É, pra ajudar no vídeo, né? Pra criar, mas não. Ivan já começa a falar, olha, não é bem assim, né, consentimento sempre e tal, dá uma lacrada em cima de Cláudio. E Cláudio fala, consentimento? Tu vai se ver comigo agora, começa a dar uns tapas na cara de Ivan. Consentimento de cu é rola, né? Ele quase tacou a mala nele. E aí, Helena tá assistindo o vídeo, também constrangida, mas excitada. Ai, será que Ivan vai se livrar dessa, não sei o quê. De repente, o livro que estava escondendo na câmera cai, né? Muito convenientemente. Uhum. E aí, Cláudio, que porra é essa? Nisso, Fer tá a caminho da casa do Vale pra matar Cláudio. E aí, a gente só vê Helena e Demi Lovato estão dentro de casa e fala assim, ó, aconteceu um acidente na casa do Vale. Aí elas correm pra lá, quando elas chegam, tá Fer todo ensanguentado na porta da casa. O segurança Antônio desacordado também. E Cláudio desapareceu. Tananana. Assim como Ivan, né? Que não está em lugar nenhum. Sim. E Antônio tomou um tiro. Tomou um tirão. E o resto da galera sou desaparecida. E aí a gente não faz ideia do que rolou. O episódio termina assim, eu falo, gente, que série, né? Que narrativa, né? Não, mas acaba com o menino Fer confessando, né? Eu matei ele, eu atirei nele, sei lá o quê, ele todo catatônico. E aí você pensa que meio coisas óbvias aconteceram ali. Ele deu tiro no Cláudio, Cláudio fugiu. Uhum. E, enfim, e o outro fugiu também pra ficar na cena. Mas não é bem assim, né? Porque é uma série sobre sequestros, auto-sequestros, a gente descobre depois. Uhum. E cara, é tanta coisa, mas tanta coisa, porque assim, eu não sei nem se a gente é capaz de falar linearmente tudo que acontece depois, né? Porque assim. O programa vai ter 12 horas. É, porque assim, episódio seguinte a gente vê que Ivan reaparece, transa com a Helena muitas vezes, né? E fala assim, ó, eu tive essa briga com o Cláudio, mas não fizemos nada. E Cláudio sumiu, não sei onde tá também. No decorrer da que a narrativa vai evoluindo, a gente descobre que Cláudio e Helena tinham um negócio de produção de brasileirinha, né? Que eles filmavam todos os ricos e poderosos da cidade fazendo sexo, please, na casa do Sim. E chantageava as pessoas com esses vídeos. Gente, do nada. Negócio. Por que ela queria ferrar o marido então se ela tinha um pouco? Eles tinham a casa do Sim. É porque ela descobriu a casa do Sim já depois. É tipo Lola e Caio Blá. Isso. Só que a Helena era obrigada a fazer isso. Porque o que acontece? Quando a Helena conheceu Cláudio. Ela tinha uma vida com o Fer. Fer fala, a gente vivia naquele quartinho sem dinheiro nenhum, não sei o quê, mas era muito, né, seu amor embaçado. Aí ela, pois é, meu filho, aí eu casei com o Cláudio, ele começou a bater em você, mas eu não sabia. Ele fala, pois é, porque ele me deixava, ele me batia nos lugares que não ia deixar marca, não sei o quê. E aí quando você descobriu, você tentou me proteger, mas era tarde demais. Um diálogo bem expositivo. E a gente descobre que Cláudio não só batia em Fer, como ele deu droga pra Fer começar o vício. Tadinho de Fer, gente. E Fer ficou viciado apenas depois de usar apenas droga uma vez. Não, ele nem soube que ele vomitou, né? Porque a cena é exatamente assim. Tá Fer numa piscina, aí Cláudio chega, todo garanhão, e fala assim, você quer uma balinha? Aí o Fer fala assim, droga, tô fora. Aí ele diz... É melhor você provar isso comigo do que te darem uma coisa numa festa e te comerem, seu viadinho. Aí enfia o negócio na boca do Fê. O Fê dá uma deitada, começa a vomitar na piscina e ele fala: seu imundo, você tá vomitando tudo. Vira homem, seu sujo. Começa a dar umas bofetadas na cara de Fê. Que e é um aí... lugar que a mãe dele não vai ver, né? Exatamente. E aí, menino, o Fê fica viciado a partir disso. Gente, do nada. Toma droga todos os dias, mas não é viciado. Eu E aí, Helena... É recreativíssimo. Helena, um belo dia, tá no meio de uma festa, aí vê Cláudio entrando no alçapão no jardim, assim, né? Falou, o que será que tá acontecendo? Quando chega lá, menino, Cláudio tá filmando todos os poderosos promotor, Mega Ivo, todo mundo lá. E é um cenário enorme, né? Você pensa assim, paga o IPTU em cima dessa parte da propriedade, com tá incluído certeza. Na metragem? Com certeza. Porque é muito grande. E aí você pensa, tá, mas por que Helena aceitou entrar nessa chantagem de ricos e famosos com o Cláudio? A gente vai descobrir muitos capítulos depois que Fer foi responsável pela morte da esposa de Cláudio, primeira. A mãe de Lívia e Otávio. Gente, mas atropelou ela com a bicicleta. Meu Deus, aí ela morreu. Ele é minha mesmo, né? E aí, por conta disso, ele chantageou a Helena a vida inteira pra fazer tudo que ele queria, né? Sim. Barra. E aí, outros highlights pra mim que acontecem na série, né? É quando a gente descobre que Cláudio realmente tá sequestrado, né? Que alguém levou... Não foi o seu grande mafioso Magic, né? Que também é uma grande figura nessa série. Tem um board lá da empresa de Cláudio, que tá sempre bloqueando as contas deles, né? Exato. E aí, promotor Mega Evil, que é o grande Zé Maria de Quem Matou Sarah também, né? É um gostoso nessa série. Ele obriga Otávio a fingir que um outro cara era Cláudio morto. Atira na cara de um homem, manda cremar. E fala assim, tu tem dúvida que é teu pai? Ele fala assim, não, é meu pai, com certeza. Alguém aqui tem dúvida que é Cláudio? Não. finge que o homem morreu, fala pra Liv, Liv, você não vai nem aguentar ver papai. Tá todo irreconhecível. Já cremei cremar. Tudo, um abraço. Exato. E aí desbloqueiam as contas do homem. Daqui a pouco o povo do conselho fala assim, Otávio, tu lembra do teu auto-sequestro? Ele quê? Adoro auto-sequestro. É, porque seu pai tava aí sequestrado e tal, mas você fingiu um sequestro quando era mais novo pra conseguir dinheiro, né? E fala, não me lembro de sequestro nenhum. Sequestro? E é bom porque assim, também faz zero diferença na série esse auto-sequestro, né? Só pra zoar da cara do querido. Sim. E aí, menina, a gente fica vendo enquanto isso que Cláudio, na verdade, tá ali batendo em véia, fazendo um monte de coisa pra fugir do cativeiro, né, da compositora. E aí, quando você pensa, quem será que pode ter sequestrado o Cláudio? Será que foi o Otávio? Será que foi... A gente descobre que foi o segurança Antônio, namorado de Lívia. Antônio! Porque mas... enquanto Lívia... Como? Então, aí, enquanto Lívia tá muito de luto pela morte do pai, né, ai, papai morreu, foi cremado, não sei o quê... Antônio tá lá, Lívia, dando um beijinho no pessoal, você tá lá, para, garoto, meu pai morreu. Ele, vem aqui, Lívia. Lívia começa a cavalgar loucamente nesse homem. Toda hora transando esses dois. E a gente descobre que Lívia tinha um caso com o Antônio, né? Sim. E aí Antônio era filho do mordomo, do chofé. Coisa, do chofé da casa. E ele se sentia muito humilhado por Cláudio, né? E aí ele aparentemente arquitetou todo o sequestro de Cláudio. Pra fingir que, né, que tinha sido médico. E aí fica Cláudio fugindo, ligando pra Lívia. Daqui a pouco a véia pega Cláudio de novo. Cláudio toda hora foge de volta. Aí a gente tem a segunda revelação, né, Sassi? Do mastermind de sequestro. Eu acertei! Sassi matou muito. Eu acertei. Que vocês vão acreditar, gente. Foi a cafetina de Ivan. Oxi! Sabe por que ela fez isso? Por quê? Porque o filho dela, que é um mangolão de 35 anos também, mas age como se fosse uma criança, pegou o Cláudio, transou com o Cláudio, ficou apaixonado nele e tinha vídeos filmados por Cláudio que cafetina não conseguiu pôr a mão. Até porque, meu Deus, ia ser o fim do mundo, né? O Cláudio revelar o vídeo do Nobody. Grande desconhecido, né? É, transando com um grande nobody. Cláudio ia se fuder muito mais do que a criança. É isso que nesse ponto da série a gente já tinha visto o promotor Mega Evil chegando, tentando expor o caso e saindo o vídeo dele comendo homem, comendo mulher, comendo viado no telão. E aí a gente descobre, né, que cafetina tava nessa grande armação com segurança Antônio pra acabar com a vida de Cláudio, porque ela queria vingar a derrocada do seu filho, né? Seu filho. Gente, que e bacana. Aí, nesse meio tempo, né? Depois que Cláudio foi sequestrado, Magic sequestra quem? Demi Lovato e Ivan. Gente, para de sequestrar! É sequestro e sexo, só tem isso nessa série. É. E aí, viado, tá lá Ivan pendurado, sem camisa, todo ensanguentado, todo imundo, todo sujo, todo suado, todo delicioso. E Demi Lovato fica olhando pra ele assim, namorado de Helena, talvez tenha algo aí que eu queira. Vou querer. Aí, viado, esses dois fogem do sequestro no meio da floresta. Aí ela chega e fala assim, Ivan, o que a gente tem, ninguém mais tem, né? Daqui a pouco Ivan começa a comer essa menina no meio do mato. Gente do céu. Aí você fala assim, rostinho, gente... Viado. Mas e o amor dele por Helena, né? De repente... Estava desesperado nessa hora, já. E aí, com a alegria de Sassi, Demi Lovato acorda de seu sonho erótico. Toda molhada. Toda babada. Eu conexo, né? Só que depois, ela passa a série inteira assim, dizendo, Ivan, o que a gente teve de conexão naquela floresta fugindo do médico, você não tem com Helena, Ivan, você é meu. Ai, que mulher chata. E essa mulher vira a chave, vira uma grande vilã da série. Demi Lovato, no final das contas, vira a grande vilã da série. Isso que a gente não contou, que Ivan, além de estar com a Helena, de ser prostituto, ele também é pai da família. Sim, pai de menino. Pai de menino. Que ele sustenta que a criança a dele, com, né, prostituição. Sim. Justo. Um empreendedor, né? Sim. Exato. Aí a mulher de Ivan vai atrás de Demi Lovato pra dizer, tu tá tendo um caso com meu marido, sua piranha. E ela, imagina, eu queria. Nunca. Nos meus sonhos molhados, sim. E aí, não satisfeitos com tudo isso, Otávio, né, filho de Cláudio, começa a ter um lance meio pai-filho, né, mãe-filho, meio sexual com um Cafetino. Meu Deus, gente. Cafetino fala assim, fica comigo, vou cuidar de você, não sei o que, começa a arrancar a roupa desse homem. Daqui a pouco tá lá com a cara no pinto do homem, o homem fala, não consigo. A Cafetina, que era a mãe do cara que pegou o Cláudio? Que pegou o Cláudio. Meu Deus, gente, que rebuceteio. E aí o olho revela que é broxa convicto, né? Que ele sempre começa animado, empolgado e tal, mas que com, né, a pressão sobe a cabeça. Ela fala assim, isso com certeza tem a ver com tua infância, com o que teu pai fez contigo. Vamos conversar aqui, curte meus carinhos, meus beijos, não precisa se preocupar com sexo. E aí ela deixou lá uma câmera lá pra filmar ele também. Claro, né? Porque todo mundo se filma nessa série. Todo mundo se filma. Eu quero a versão explícita dessa série. Da minha mesa amanhã, 9 horas. Mas é explícita. Não. E aí tem uma hora que Ivan já tá da família, já tá lá, tipo, ajudando o Feira a fazer exercício, pegando um supino com ele. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Ai, e aí, assim, tem muita coisa que acho que a gente nem falou, mas que, assim, cada episódio é um twist absurdo atrás do outro, sendo que os episódios têm 35 minutos, mas sim, acontece tudo que você imaginar. Tem o grande plot que Sassi falou lá no grupo, né, que o promotor Mega Ivo, depois que é exposto no telão, ele vai atrás de Helena, dá um tiro no bucho dela e se mata. Eita! E aí a mulher do promotor fica lá, por que meu marido morreu por causa dessa vagabunda? surge um complô de mulheres depois contra a Helena, né? Do nada um núcleo da novela. Alguém tem que dar jeito em Helena. E aí quando você menos espera, você fala assim, bom, já tem personagem bastante nessa série, surge um homem de peruca. E aí quando a Helena tá no hospital, depois de levar o tiro, esse homem de peruca aparece assim e fala assim, Helena, eu quero conversar com meu filho Fer. Tá. E aí, viado, a gente descobre que homem de peruca, pai de Fer, também tem um vídeo filmado por Cláudio dele sendo enrabado pela mulher dele, que é uma trans finíssima. Trans finíssima, belíssima. Grande Dora, belíssima. E aí fica esse conflito também de interesses, né? Não, peraí, a gente tem a cena de Cláudio sendo enrabado por uma mulher belíssima. Não, de homem de peruca, que não é Cláudio, é o pai de Fê. Cláudio é padrasto de Fê. Cláudio só fica assim, vem brincar com a gente. Não, mas digo assim, ele tem um vídeo de Cláudio. Não, Cláudio tem um vídeo dele. Ah, Cláudio tem vídeo de todo mundo. Cláudio tem as pastinhas com o nome. HD é esse, mano. E não só o nome. Tem uma foto da pessoa na pasta. Eu me identifiquei bastante com essa parte. Entendeu? É o catálogo, né? Daquela série catálogo. Que ódio. Ai, que delícia, cara. É. E depois ainda vai aparecer a filha de Cafetina. Ah, é. A grande Mirena, como é o nome daquele? Jimena. Jimena, filha de Cafetina. Um da Christian. Melhor amiga de Demi Lovato. Uhum. E que botou um pornozão de Helena pra aparecer na empresa, pra todo mundo assistir. Isso, todo mundo tem fita. Mas, viado, Cafetina tem a filha amiga de Demi, tem o filho que comeu Cláudio e tá mamando o Fer. Não, tá mamando Otávio. Otávio. Fer, ninguém quer mamar. Ah, tem uma cracuda que aparece ficar com o Fer. Ah, sim, drogadinho igual a ele. Da hora que Fer tá lá, chega uma mina assim, oi, querido, tudo bom? Lá, você não me entende, já faço já. Toda descabelada. Toda descabelada. Toda drogada descabelada, né? É, toda descabelada. Um absurdo. Não, eu queria só falar para as pessoas o seguinte. Eu gostaria que todos tivessem o privilégio de acompanhar episódio a episódio desses dois vendo... e mandando áudio desesperados com as conversas de cada plot. Eu tive esse privilégio, foi maravilhoso. Foi melhor do que não. E não falamos da grande dupla da amizade do pop, que é detetive grávida, né, Sofia? Ivan. Ivan, que ela começa a investigar ele, daqui a pouco ele fala assim: Sofia, é o seguinte, eu vou ficar perdendo meu tempo aqui com você. Ela, pra você é detetive grado. Ele fala, tá bom, Sofia. Mas é porque aí... essa amizade surge num momento muito inusitado, né? Que Cafetina deixa a Ivan na casa dela e fala assim, não sai dessa bodega dessa casa, seu miserável, que é aqui do lado da casa de Cláudio. Aí esse homem resolve andar de caiaque na lagoa, sem camisa, pra ir pra casa de Cláudio. Quando ele entra na casa de Cláudio, é pego emboscado por detetive grávida. E aí ela sai correndo atrás dele. Aí ela cai igual um saco de bosta na escada. Grávida? Aí, grávida. Uhum. Aí ele volta e fala, deixa eu te ajudar. E a partir daí surge essa amizade. É porque lembremos, Amanda, que quando o Ivan sumiu, ele era um jornalista com nome falso, né? Uhum. Aí quando o detetive grávida vai, né, interrogar ele sobre isso, ele fala assim, menina, que Helena e Cláudio me chamaram pro Monange. Aí eu fui, eu cheguei, ele não tava lá, só tava Cláudio. Monange A2. E aí ele tentou fazer o Monange A2, eu não quis, ele me bateu e sumiu. E ela tem o plot que a detetive grávida, as terras onde é essa casa da putaria, era do vô dela. Caralho, é muito conectado, né? Muito foda. Não, e ainda tem um dia que Ivan tá lá, tá tentando esquecer Helena. Aí atende uma cliente mais velha, assim, né? Dá tudo de si. Fica ali imaginando a Helena enquanto transa com ela. Uhum. E a detetive grávida chega depois, quando a mulher tá saindo. E aí ela fala assim, Ivan, essa mulher tem idade pra ter tua mãe. Aí Ivan fala, dinheiro é dinheiro, né, minha querida? Dinheiro não tem idade não, filho. Né? Mas a chavasca tem. Tem, mas aí, né? A gente faz uma... Fecha o olho e vai. É isso. E aí, assim, o bom dessa série é que as pessoas estão abaladas, as pessoas estão tristes, as pessoas estão, mas estão transando. Helena toda hora chega e Ivan, me come aqui no capô do carro. Ivan bota, tira a calça, põe a bunda pra lua, literalmente, manda vir. É isso. Não tem tempo ruim. Não. Tem uma coisa que não tem é tempo ruim nessa série. Não tem tempo ruim, minha amiga. E assim, muitos atores reaproveitaram de Quem Matou Sarah, né, Sassi? Sim. Porque Ivan era o jovem Rodolfo, né, de Quem Matou Sarah. Apareceu pouco, mas entregou muito. E promotor Mega Iva era o grande Zé Maria de Quem Matou Sarah, o viadão. Viadão, que morreu depois. Pois é, grande chama. Bichinho. Ah, é uma pena a morte de promotor, que ele tinha muito a entregar. O vídeo dele é um negócio assim... É, um negócio complexo. Desesperador. Exato, com muito conteúdo. Uhum. Ele e Homem de Peruca assim, não entrega tanto, né, quanto ele. Não. Um grande Homem pai de Fê. Homem de Peruca não entrega nada, na verdade, né? Já teve um encontro de Homem de Peruca com Fê? Já. Aonde eu vi, já teve. Não, porque eu não vi. Ah, é quanto que vocês já viram da série? Eu vi até o 14. E eu até o 12. Olha aí, galera. Eu acho que a gente pode revisitar o final dessa temporada no próximo lugar. Ah, com certeza. Então, galera, tem oportunidade aí, uma semana. A grande Unspeakable, sim. Que o grande resumo é, não tem história nenhuma, a gente transando com cada uma hora. Não claro sei que tem história! Claro contamos contamos história pra caramba aqui. Amiga, mas aquela... tudo é relação com sexo ou sequestro. Contamos história pra caramba. É uma grande história sobre sexo e sequestro. É, não tinha aquela série Without a Trace, que era de sequestro? Uhum. Era a versão saudades. Latina dela. É. Without a Semen, né? Não, aí não é without, não. É com muito semen. É com bastante. Bastante. O bom é que, assim, Cláudio vai aparecer mesmo, tipo, de volta na história lá pro episódio 10. Não, mas também quando esse homem volta, meu Deus do céu, que homem desgraçado. Ai, gente, assim, o Sasser fica tentando atacar Cláudio, mas, assim, gente, Cláudio pra mim tem um carisma. É, sabe? Leózio se apaixonou pelo sequestrador, né? Ah, é isso. Sim, e não, ele Cláudio é um... não é sequestrador. Ele é sequestrado. Ele é só um desgraçado. Ele não é sequestrador. Cláudio, Cláudio pega só o filho da Cafetina no vídeo, a gente vê, né? E por enquanto tá nessa. Coitado. Dá porrada em Fê. Nessa série, pegar um só já é prejuízo. É, acho um pouco homofóbico até. É, eu acho que realmente a série errou muito em não explorar mais essas relações de Cláudio, né? Uhum. Eu acho que Cláudio uma hora tinha que chegar em ah, seu filho da puta tá pegando minha mulher, não sei o que. De repente os dois começam a se pegar, sabe? Tinha que ter um. Sim. Mas tem muito sexo homo? Que eu não, vi. Nem pouco. Ah, que ótimo. É realmente só esses tidbits aí de Cláudio. É isso. Deixa eu ver, Ivan sendo prostituta, eu acho que ele deveria pegar homem também. Eu também acho, mas vai ver que ele é igual o Marlon, né? Do terceiro, da terceira metade, né? É, mas quando ele... Quando o Cláudio deu um beijão nele, ele deu uma atribuída boa. É tipo, o Marlon foi tipo insuportável? Mentira. Também. Tipo isso. Também. Ai, ai. Eu amo. Mas vamos terminar com certeza nesse final de semana, hein, Leózio? Ah, quem já viu 14, 28. Né? É, não, eu devo terminar amanhã, inclusive, né? Henrique terminou dois dias, sério. Olha, eu devo terminar amanhã. Eu quero meus áudios, hein, por favor. Devo terminar amanhã esse grande mousse, que é realmente um grande mousse mesmo. É, o bom dessas séries mexicanas é que elas não prometem nada e sempre entregam tudo. É, o lado negativo de ter engajado tanto o Unspeakable Sins é que a gente não continuou com o Hunting Lives, né? Pelo menos eu não continuei. Eu não, mas tá aqui no meu pendrive já, todos os episódios. É, eu fiquei com preguiça, mas eu vou voltar. Tá aqui no meu pendrive pra eu assistir. Ainda que eu não consiga assistir agora, quando eu tiver de férias eu vou assistir com certeza toda. Não, eu também quero terminar. Pra saber quanto tempo vai levar pra Brittany Snow, né, atacar de gigantes. Tá morta. Ô Sasser, vamos mexer na pauta agora? Porque agora eu fiquei um pouco apreensiva com o horário. Mas agora só tem mais uma coisa mesmo. Pois não, então. Mas aí essa coisa eu acho que vai ser uma hora de. Você acha? Ah, acha? Vamos jogar pra semana que vem, que vai ter uma reunião amanhã. Então vamos jogar pra semana que vem. Então vamos substituir então por homens de peruca, então. Olha aí. Né? Vamos. Por homens de peruca, porque essa semana... Brasil! Ah. 0800 na sua casa! Ai, que sofrimento com essa música, gente. E aí, gente, terceiro episódio de Drag Race Brasil. É, rapaz. Foi da música, né? Foi. Não. Foi da música, não? Não, da música já foi. Qual foi o desafio? Não, gente, foi do... Nossa, esqueci. É porque quando tem essa semana de gap, a gente fica confuso. Do talk show lá, que ela se... Verdade. Os programas. Da manhã, tarde e noite. Os programas. Tá, vamos lá. Eu acho que Poseidon e a outra foram favorecidas, tá? Porque elas foram péssimas. Gente, eu não consigo, porque a Poseidon é muito engraçada, gente. Eu gosto de Poseidon, mas eu achei engraçada de costas, não sei o que eu falei, não era? Não, eu achei fraco também. Eu achei babado. Eu acho a Poseidon muito engraçada, amigo. Então, pra mim, ela sempre... Não, eu acho que ela pergunta assim... Você é influencer tal desde 2008. É, desde que ano? Quantos anos você tá? Tipo, repete a mesma coisa. Mas também entrevistando a Biela, né, amiga? Eu acho que eles usaram mais pra justificar que elas não estavam indo tão bem do que pra falar que tava ruim, porque eu acho que péssimo foi o primeiro grupo. Que foi o da Desirê, né? Desirê, a Melody tava horrorosa. Tava. Mas aí só mais um dia, né? Não, ela tava dura, assim, sabe? Tipo, como se ela fosse um, sei lá, tivesse caído de paraquedas ali no meio daquela parada. Uhum. E a Desirê querendo fazer a Bruna Braga se matar na frente da câmera, né? Vai se matar às 23h99. O programa matinal mais depressivo que era a Maria Braga. Pô, a Bruna já é uma puta de uma chata, ainda colocar só plot de barra de que... Ai, vamos tentar lacrar ela? Vamos lacrar ela aí. Não, eu amei uma hora que a Bruna tá mó de boa, falando, porque não sei o quê, aí... Né, o importante é que eu tô aqui, tá? Ela, mas você como uma mulher e preta. Aí a Bruna ficou assim, gente, mas... Tipo... Do nada. Que vontade de militar, né? Nem eu tô. Exatamente. E aí eu amei que ela virou pra Mela e falou assim, você como uma mulher preta, você não deveria ter nenhuma dificuldade de fazer perguntas para outra mulher preta. E eu pensando assim, gente, mas são mulheres pretas com vivências completamente diferentes. Uhum. Acho que não, né? Mas beleza. Vamos lá, toco bar. A gente está fingindo, né? Isso, a gente fingiu, mas... A gente, entendi. Okay. Tá bom, né, Bruna? Beijo. Mas o grupo bom foi bastante bom. É, curti, assim, não dei altas gargalhadas, mas achei que... Eu também não, porque eu acho a Tristan Soledad muito forçada. Eu dei mais risada com a Bel, foi a Bel que... Eu também, a Bel que foi muito engraçada, bomba! A Bel que foi bem boa, agora... A Bel foi bem boa. A Bel que amassou esse episódio, ela amassou. Eu acho que foi realmente a única boa. Quem que era a terceira? Era a Mercedes. Ah, era Mercedes. Ah, eu vou muito com a cara de Mercedes, mas é aquela pessoa que eu vou gostar e ela nunca vai entregar o suficiente. Ela só vai entregar o básico, né? Mercedes Vulcane. Vulcana. Mas o conceito do programa do De Costas, que ela já entra de costas aí, fala, e você vai ser entrevistado, eu acho muito mais engraçado. Não é, não. Tanto que depois elas fizeram o vídeo no TikTok e tá muito bom. Ah, mas eu acho que se fosse algo assim mais produzido, talvez ficasse até mais engraçado, tipo, mais pensado e tal. Mas ali ficou estranho, ficou esquisito. Não, sei lá, parecia que era improvisado. Não parecia que elas tinham ensaiado, sabe? É, então, o que eu sinto falta desses desafios que são assim é porque a gente poderia ter visto elas ensaiando, elas gravando o que fosse. Não, a gente só vê elas juntas ali, tipo, dando uma planejadinha inicial. Aí corta pra runway e aí já vamos passar o negócio editado. E antes como tinha isso, melhor, né? Pois é. Cortes, aí eu acho que, como, não sei por que eles tiraram, né? Coloca umas coisas tão bestas que podia ter colocado isso, que ia ser mais legal. Mas eu acho o lip sync desse episódio icônico, assim, pra mim. Puta que pariu. Ah, foi bem bom. Foi o melhor que já teve drag nesse Brasil, né? Foi. Eu já desconfiava que ia ter um double stay agora, porque o Snatch Game normalmente é com 8 pessoas, então assim, quando eu vi que tinha 8, eu falei, vamos dar. Só que eu acho que se tinha um momento de double stay também era esse, porque as duas entregaram muito desse Rei Melody. Sim. Não, e o pessoal ficou, ah não, porque estão arrastando a Desirê, só por isso que teve a dupla ficada, porque vão arrastar a Desirê. Tá, na Melody, né, meus queridos? É. Exatamente. É isso que eu acho também. Porque a Melody tá sempre ruim demais, meu Deus do céu, como pode? Como pode ser ruim daquele jeito? Pede pra ser ruim, a gata. Às vezes eu fico até sem reação de tão ruim que ela é. Mas tudo bem. Mas na passarela eu achei que a maioria tava bem bonita. Menos a Desirê que tava feia. Eu não achei feia, mano. Achei ela ok dessa vez. Eu não achei nada que, assim, falou, ai, tá tudo um acabado pra mim, eu gostei muito, porque faz muita referência. Tava do... simples, né? E o dela? Eu achei que Melody, assim, gente, lobisomem é uma lenda brasileira? Lobisomem? Acho que não. Tem no Brasil. É, mas é uma lenda brasileira? Porque todas são de lendas acho brasileiras. Que não. Aí eu também vejo de lobisomem. Ah, mas eu achei maneiro. Mas achei bonito, achei maneiro. Muito bonito, isso eu não tenho nem o que falar, mas eu acho que é uma lenda brasileira, né? É. Muito bonito sem modéstia mesmo, né? Não, e é foda porque assim, a Tristan Soledad foi de boa, tava muito bem feita a roupa. Tava bonita, não tava. Amiga, eu adoro, pra mim foi o meu preferido, foi o dela. Você achou bonita? Eu achei, porque eu acho que faz o conceito do Boto ser da lenda do ser filho do Boto, né? Que o Boto engravida as mulheres, e virar aquele Boto com forma. Pra mim, ela tava Majin Bu. Sim. Eles falam, né, do Majin Buu. Pra mim ela tava Majin Buu total. Boto não tinha nada. Achei bonito não. Achei legal de ter, de feito do Boto e tal. Mas não achei bonito, não. Achei bonito é muita coisa, né? Eu achei lindo, eu amei. Mas aí foi bom pelos trocadilhos, né? Que botão, hein? Foi igual então Gabriel, eu vou mandar fazer uma pra você daquele jeito pra você andar, amiga. Amo, vou andar. Vou no casamento do Léo ano que vem. De Majin Buu. Mas eu tô. Então, assim, igual da Belk. A Belk da cintura pra cima era lindo, da saia pra baixo achei horroroso. Qual era da Belk? O de Vitória Regia. Ah, achei bom. Achei ok. Achei que tava fofo. Ruim mesmo eu achei o da Mercedes, né? Que era mula sem cabeça. Nossa, horrível. Achei a ideia boa, mas a execução podre. Caipora, achei ok. A prima do cu cabeludo, achei bom. A gente viu que o Bertolini é tudo, né? É, ele é. Ele é o comediante da temporada. É o único comediante, né? Comedy Queen. Nossa, Miranda Lebrão. Eu amo. E aí, menino, o lip sync foi o Lives, né? Do grande hit Brasil. Brasil. Aí botou Brasil essa semana e na próxima RuPaul, né? Ah, já peguei todos os spoilers nessa porra desse Twitter. Ah, mas você também te contava. Mas, menino, eu não procuro. Não, ainda na defesa de Marcos Zanon, eu abri aqui o Blue Sky rapidinho e as pessoas já estão dando spoiler do episódio inteiro. Puta que pariu, eu nem vou abrir então. Vou ver se eu vejo logo amanhã de manhã. Dando spoiler do episódio inteiro, do lip sync, que gostaram, que não gostaram. Que foi, eu não vi muito, só qual que é a música do lip sync, mas eu não sei quem foi eliminado, mas sei quem ganhou e sei quem tá no bolo. Foi, o Previously foi tenso, porque mostrou, tipo, o Dudu Bertolini falando, isso aqui foi a pior coisa que eu já vi no Drag Race Brasil. Aquele spoiler que eu mandei pra vocês lá, que ia ter a... que eu falei, que do Snatch Game, nossa, achei pesado. Gente. Você já sabe quem é? Não sei. E teve mesmo? Oi? E teve mesmo? Teve. Achei então, um pouco fora do tom, porque é uma coisa da vida real. Pior é isso. A gente tem que assistir antes do Prime do ou cortar. É. Não, pesado pelas nossas referências que a gente sabe, filha. Não pelo... Ah, tá. Que o ou vai cortar. Mas você vê, eu acho que esse é o tipo de coisa, né? Que nem teve a história do Blackface da Chandelle no Caravana. Eu acho que esse é o tipo de coisa que a produção tinha que intervir e falar assim, não, não vai fazer isso aí não, você pode pensar. É. Porque não é como se elas fossem chegar lá sem falar nada, elas vão encontrar qual é o personagem, qual é a ideia e tal. Alguém podia dizer, não, é de bom tom. Era o mínimo, né? Pois fala, certo. Amor, vamos trocar isso aqui? O que acaba que é tipo, ah, vou trazer uma visibilidade aqui pro programa com polêmica, mas ah, não foi a gente, foi a drag e tal. Aí queima a drag, queima tudo, queima o programa pra fazer uma coisa que não precisava. Exatamente. É. Exatamente, concordo muito. As pessoas sem saber do que a gente tá falando agora, né? Nem vocês sabem. Vão saber na semana que vem. É, não, porque supostamente uma drag fez um papel de uma pessoa trans on drugs, né, muito. Very crazy, so crazy. Ah, é verdade. Então, mas assim, eu não vi a cena nada, eu vi a foto de quem era drag fazendo quem era trans. E assim, eu acho que é um pouco fora de tom pelo que já aconteceu. Ai, até já sei quem é. Lindsay Lohan. É. Você acertou. Ai, fala aí, é Lindsay Lohan? Não, é. Linda Quebrada. Não, Linda Quebrada. Gente! Eu pensei. Pesado, hein? Pô, pesadíssimo. Pesado é demais. Foda, né? Exato. Mas quando elas gravaram, não tinha rolado o negócio com a linha ainda, né? Amiga, não, mas esse, não é ano, esse ano já tinha falado isso, eu acho. Não tinha, não? No final do ano passado? Eu acho que não. Acho que não tinha rolado ainda com a linha o rolê. Será que vai aparecer no começo, né? O que esse vai... produto é uma arte dos obras do seu tempo, né? Tempo. Igual o Sed. Mas eu acho, sem querer passar pano, até porque eu realmente não sei... Mas eu acho que quando teve a questão da Lin, já tinha gravado o programa, eu acho. Mas vai se exibir depois, né, então? É, tinha que ter, cara, não sei. Assim, eu acho que o mínimo que eles têm que fazer é botar um disclaimer, entendeu? É, ó, gravamos isso aqui antes. Então, falar, tipo, tinha nem ideia, gente, pelo amor de Deus. Não foi referência ao que aconteceu. É. É o mínimo. É. Lá, inclusive, beijo, Lin. Beijo, Lin. Maravilhoso. É isso. Obrigado pelo convite, eu que adorei estar aqui. Adorei estar aqui. Que ódio! Ai, ai, será que ninguém vai fazer Camila Friend no Snatch Game? Não vai, menino. Não deu tempo, né? Esse ano não, mas... Vamos fazer a hora e vigiar. Mas ano que vem, com certeza, vai ter. Vai fazer a doida. Não vai fazer a Camila Fêmea. Vai fazer a doida, é muito bom. Porque a Camila Fêmea não ia ter graça no Exército. Vai fazer a bolsonarista, né? É, vai falar Bolsonaro, tem mais graça. Bolsonaro. Ele vai perguntar alguma coisa e vai falar, adoro. A Greg tá lá perguntando, aí ela fala, você sabe que seu filho adolescente tem lido? Ai, que incrível, gente. Gatinha. Mas vamos para os comentários, então, da nossa edição, edição 463, né, esse grande mousse aí que fizemos, começando aqui com Dani Araújo, né, a mãe aqui desse podcast, dizendo, oi, Não vi nada da pauta e obrigada, pois também não verei. Não li nem lerei. Logado como sempre, livramento de entretenimento ruim, hein? Passei só pra fazer um pedido, mas já até imagino a negação de vocês. Amanda Vezerrinska. Pra comentarem chefe de alto nível. Porque tá faltando uma graça. Assim, quando vocês comentaram o Masterchef, ele pareceu bem mais interessante. Menino, semana que vem eu e a Amanda a gente comenta pra você aqui rapidão. Yes, porque tá? Estou em dia. É, e eu só vi até o segundo episódio, amiga, então eu tenho que correr atrás. É, corra, pois corra. E eu aqui contando os dias e as horas pra nova série do Rafael Monte, Dias Perfeitos. Por quê, amiga? Porque parece ser bem fiel ao livro, a descrição dos personagens e acontecimentos. É isso mesmo que você deveria não estar querendo fazer. Né? Garota, pelo amor de Deus. Quanto mais fiel, pior. Com um final melhor. Muito obrigada. Ficou estranho, mas é isso mesmo, segundo o autor, para dar mais emoção. Quando sair, por favor, comentem. Está na pauta do programa que a gente vai gravar dia 21. Que é a série dia 14, vou, né? Uhum. A série estreia dia 14, né? Então é na semana seguinte, na outra. E vocês viram que Guerreira do K-Pop vai ganhar uma continuação, tipo uma trilogia? Já não falou aqui pra nós. Pois nem mesmo a Netflix achou que seria esse sucesso todo, né? Guerreiras do K-Pop 2 está em produção e a franquia pode virar a Frozen da Netflix. Poxa, Guerreiras, hein? Frozen, tá? Eu amo. Um pouco de notícias e amenidades que interessam a duas pessoas, ao Zanon e a Alice. Ai, só os protagonistas da vida, né? E sou o time Amanda, que não assistiu Rensga. Quem sabe quando acabar todas as séries do mundo eu vejo. Eu contaria esse comentário como um Amanda Vermelho. Não, eu contaria esse comentário como um desconto dos outros comentários, que foi comentando não ver. Não, ela disse que ela gostaria de ver, mas que ela não tá conseguindo ainda. Tá bom. Que absurdo. Próximo comentário de Levi Ventura, né, que voltou aqui, semana passada não estava, mas voltou essa semana, dizendo: peraí, o prêmio Grande Otelo foi apresentado por Bárbara Paz e Isabel Filardes. Máximo respeito à carreira das duas. Nenhuma mas negra. Uma dupla exótica para apresentar uma premiação em 2025. Eu amo que o Leózio gravou todo o texto, palavra por palavra, da explicação da Camila Frender sobre a ida no podcast errado. Eu gosto da Tati Lopes, pena que ela não tá conseguindo fazer nada de bom, de fato, ultimamente. Que isso, ela fez o filme do judeus lá. Dos judeus, que foi ótimo. O grupo da Melody foi muito bom nesse desafio das girl groups em Drag Race. Um dos melhores que já vi na franquia mesmo, hein? Gostei do drama do episódio. Ah, falando do drama do episódio do Drag Race, foi essa barra, né? Porque na semana passada a gente teve a prostituição de Paola, né? E nesse o plot de que Poseidon foi agredida pelo namorado, né? Foi, verdade. Eu tô amando que tá surgindo de formas muito naturais, assim. Naturalíssimo. Os assuntos. Surgem muito tão naturais quanto a luz do dia, né? E Levi termina aqui dizendo: Amanda, assiste o Esga Hit pra nós. Plim. Olha aí. Beijos. Estamos em quantos comentários? Faltam três só. Gabi Fernandes. Gente, vocês viram a entrevista da Camila Frender no Pravas da Dia TV? Explicando os bastidores de tudo que aconteceu. Muito bom ela ainda assimilando o trauma e o povo fazendo piada já. Eu tentei assistir a entrevista completa, mas deu desconforto físico. Consegui apenas 15 minutos. Beijos e boa semana. O Leoz assistiu toda. Não, eu vi uns cortes, mas eu achei que era um podcast, depois eu vi que era um negócio do Dia TV, aí eu ia atrás e esqueci. Ah, o Pravas tem 2 horas de duração, né? Igual o nosso podcast. Meu Deus. Eu vi o Diva reagindo, ele tá mais fácil de assistir. Eu vi o matando o Matheus Agrito reagindo, é maravilhoso também. Eu vi isso também. Matheus Agrito. Próximo comentário aqui do grande ícone Alice, né? Diva. Dizendo: oi, mãozinhas! Oi! Vim falar de Vandinha. Oi! Tá? Aí, tô no episódio 4. Achei brincadeira de mau gosto da Enid no episódio 2. E a stalker louca da Wandinha ser o zumbi. KKKKKK. Amei! E aí ela depois ela voltou e falou assim: gente, esqueci de dizer pro Zanon, nosso K-Popper, que tá tocando Guerreiras do K-Pop aqui na rádio em Campo Grande. Tá tocando Golden. Ai, que demais! Beijos. E é isso. Comentem, Wandinha. Agora vamos comentar, amiga. Só porque você pediu, Alice, a gente vai comentar, Wandinha. Eu nem ia ver essa segunda temporada, mas eu vou ver só porque você pediu. Ai, amiga, eu já vi. E olha... Então vamos comentar, porque você já viu. Aí a Dani veio e falou assim... Pra falar pra Alice e pro Zanon, o garoto que tava lá na festa do templo do Saja Boys era o Mystery. Mystery. Ele tava com a cartolinha sobre tudo. E aí a Dani veio aqui na sequência e disse assim: gente, essa Alice tá demais. Quase que... ela tá demais, ela tá quase o OEA, que deixa muitos comentários. Ela só me falou: você viu no comentário que eu deixei? E entrei aqui pra supervisionar, né? E para minha surpresa, além do comentário, ainda tinha um complemento. Ai, beijo, Dani, beijo, Alice. Beijo. E vejam Freak Friday, tá? Sexta-feira ainda mais louco. Próximo comentário de a outra Luciana, né? Nossa Luciana na Lightroom. Dizendo: gente, eu vim comentar que Plantation existe sim. Olha. Leózio, nossa Leia Michele, desalfabetizadíssima. Que absurdo. Perguntei pro Henrique, ele também não lembrava de Plantation, não. Amo vocês, seus lindos. A gente também te ama, Lu. Beijo no coração. Próximo comentário de Agro Linhares, que tava sumidinho, mas apareceu. Vivo Agro. Dizendo... O Agro é pop, né? Gente, eu amei o episódio e vim aqui dizer pra Amanda: por favor, assista a Rengar Hits. Tá ganhando. No mais, não sei se verei alguma coisa da pauta. Assisti Quarteto Fantástico e gostei. Achei ok. E Sasser é o novo cara da Malhação. Gostou das guerreiras do K-pop? Gostei, amigo. Gostei. Um beijo. Eu sou mais de guerreiras do K-pop ou de Quarteto Fantástico? Guerreiras do K-pop. Olha aí. Um beijo, não disse onde, e até mais. Eita, gente. Só porque o Sasser vai virar padrão. Ai, gente, contando os dias. É isso. E ainda vou falar pra minha endócrina depois pra ela me receitar uma canetinha pra gente agilizar esse processo. Muito agora vai ter rápido, no Brasil, né? Já a tem, amiga. R$307. Sucesso demais. Na próxima consulta que eu tiver na endócrina, falar: qual a chance da gente conseguir uma canetinha pra... Canetinha, né? Brasileira pra dar aquele sucessão. É, amigo, isso. Eu conheço quem tá pagando 200 e pouco, hein? É, amiga. E faz, faz transplante aqui pro Rio de Janeiro? Não. Faz na Shopee, né, amigo? Porque aí a gente aplica a canetinha, né, gente? Pra maximizar o resultado. Compra no Mercado Livre com Meli mais que R$100. Que ótimo. Porque eu tenho um amigo meu que ele começou a usar a canetinha. Ele e a esposa. Eles também, né, estavam na questão da obesidade. E assim, você já vê a diferença, assim, real, da perda de peso. Acho que eles perderam 16 quilos no primeiro mês. Meu Deus! Tá muito sucesso. Não, 16 quilos no primeiro mês é exagero, mas... Meu Deus, mas fica cagando? Não, que fica cagando, garoto. Não é chemical, não, garoto. Não, mas eu já vi gente que dá uma canetada e fica com muita cagada. Da reação, né? Não, mas eles não tiveram reação, não, amigo. Foi bem bom. Assim, deu uma diferença muito boa. Mas é aquele negócio. Eu agora, antes eu poderia estar usando como subterfúgio. Mas agora não. Agora que eu entrei para o mundo do exercício físico, eu estou apenas ajudando o processo. É isso. Se você parar acadêmico e ficar só na caneta, você vai apanhar. Amiga, não vou parar. Amiga, eu paguei. Se eu paguei, eu não vou parar. Comprou roupa. Eu vou usar cada real. É isso. Eu paguei, eu não acho dinheiro na rua. É isso. Entendeu? Meu dinheiro é muito suado pra eu jogar ele no lixo. Não é à toa que eu acordei hoje 6 horas da manhã pra poder conseguir fazer academia antes de trabalhar. entendeu? Próximo comentário de Giancarlo Coldibelli, também tava sumidinho, reapareceu, dizendo: mais um episódio maravilhoso. Não vi absolutamente nada da pauta, porém quero review de Masterchef toda semana, pois essa temporada está incrível. Sim, e dessa vez Tereza se sacrificou para salvar nossa mãe Dani, né? Seguimos firmes e fortes aí, top 8. E a partir da próxima semana, eliminações duplas, né? Infelizmente. Ai, viado, você acredita que eu peguei spoiler da final? Ah, não! Claro que acredito. Nossa, eu juro. É impressionante. Amiga, eu juro que eu não procurei, eu juro por tudo que é mais. Gente, grave. Bloqueei os nomes, os termos, um dos participantes do Twitter, caralho. É. Impressionante. Ser Twitters. E vem aqui. Aí, Masterchef Confeitaria e Masterchef Celebridades, né, gente? Que confirmaram, né? Que confirmaram, sendo que já tava confirmado desde março, né? Ah, vamos fingir. Ah, eu amo confeitaria. Confeitaria passou o teaser, né, ontem. No... Eu gosto dos docinhos. Igual do chefe Diego. Maravilhoso, delicioso, gostoso. Tem 1,5 m, mas é uma delícia de homem. Gente, Diego passou. Não consigo gostar. Eu vou mandar pra Léo, ele vai concordar comigo. É, mas Leoz eu vou botar ele pra mamar, né? Porque o tamanho que ele tem e o tamanho que o Leoz tem. Próximo comentário de Selmara Trindade dizendo: eu não vi nada da pautinha, mas adorei a fofoca do podcast do Vênus, fake, talks. Muita vergonha alheia. E fica aqui o questionamento de quem tá trabalhando muito pra ficar mais próximo da aposentadoria. Pedro Pascal ou Nicole Kidman? Nicole Kidman de braçada. De braçada pra caralho. De braçada. Tá o sonho. O sonho dele. Ele tá tentando chegar perto da Nicole Kidman, mas a Nicole Kidman nada de braçada. Sim. A gente tá aqui e ela já gravou 3 séries só enquanto a gente gravou esse podcast. Exatamente. 3 séries, 2 filmes. Participou da turnê do marido dela. É isso. Próximo comentário de Zé Gui, né, também nosso amigo, dizendo: mais um episódio sem defeitos. Mais um episódio que eu não vi nada da pauta. Mas vocês são luz em dias sombrios. Você é luz. É raiz, sei lá. Essa podia ser um lipsync do mês. Podia. Nós somos. A gente tenta alegrar, né? A gente tenta aqui fazer nosso papel de bobo da corte. Né? Sabe a música essa icônica no lipsync? O seu nome eu escrevi na areia. Eu queria Sônia. Sônia também, nossa. Sônia. Não, fica me excitando que eu tô de sunga. Eu amo. Eu amo. Eu já sei que já virou piada interna, mas tenho que recomendar The Pitt, gente. E tá mentindo quem diz que a série é boa porque é revolucionária. Ela é boa porque é básica. Não inventa roda e se sustenta no carisma dos personagens que vão sendo construídos. Terminei a temporada encantado com tudo. Eu vou ver o piloto nas minhas férias. Já eu achei falei. A melhor venda de The Pitt essa. Sem forçar, orgânico. Entendeu? Eu li essa semana que a segunda temporada vai tratar dos impactos dos bloqueios do Trump. Ah, tá. Pensei que era da Covid. Porra, não. Eu achei que era da lei Shalomit. Olha aí. Próximo comentário de Samuel Moreira dizendo: eu que adorei estar aqui. Morrendo de vergonha alheia dessa história. Jesus. Obrigado Cristo, pelo convite. Absurdo. Ele terminou rindo. Beijo, Samuca. Próximo comentário de Mari Barbosa, nosso jurídico, dizendo: oiê. Oi. Olá. Eu não esperava que vocês fossem comentar o caso do Vênus. Amei. Foi bem no dia, né? Foi bem no dia. A gente pegou no auge. Interessante essa série Família que comentaram, hein? Vou assistir. No caso, eu tô falando de catálogo. Bonitinho. Mais uma vez, só vi Drag Race da pauta e concordei com tudo. Eu tava passando ilesa, sem muitas risadas no trabalho. Mas aí o Edu me joga o micropau do Zanon. Quase que eu cuspi o café todo. É isso, é a piada susto. Pau! Tamo na cidade! Xablau. Porque o pau não ia assustar ninguém, né? Quando deu por mim, ninguém ia conseguir ver, né, amigo? Uma barra. Quando deu por mim, tava lá a piada. Próximo comentário de Sofiris. Olá, Sofires. Olá. Oi, amados. Também oi. Vim pelos seriadores S.A. Amo. Da pauta, só vi Drag Race. E vocês estão cobertos de razão. Melody carregadíssima. Aí. Do jeito que está o top 4, do jeito que está o top 4 é certo. Já minha querida desista sobrevivendo como pode. Kkkkkk. Eu gostei do lip sync, ela entregou. A Melody fez tudo que pôde, mas não acho que era a vibe da música. Por mim também era. Mano. Querida, segue a vida pra Melody. E sim, Plantation é matéria do quinto ou sexto ano. Kkkkkk. Aqui no Rio, vocês que faltaram a aula, Leózio. Beijos. Eu sou do Rio. Estudou no Rio. Só tinha Plantation no Rio, acho. Que... Tá no Rio. É, porque até agora só comentou se o destino. Ela, Luciana, né? É, pode ser. Se destino, Luciana. Luciana. Amiga, eu não lembro de Plantation também, não. Mesmo que de vez em quando a Luciana faça um sotaque isso aí. É, ela é mula, né? Exato, tá emulando aí. Porque na verdade ela fala espanhol. Próximo comentário de Diogo Almeida. Também tá energia, tive uma cara. Salve, logados! É um prazer estar escutando aqui vocês todos os domingos. Ah, você é um prazer estar ouvindo a gente também. É, prazer todo seu. Damian Libos e Mailin Ackerman nos tópicos do podcast, meu coração fã de Billions se aquece. Pena que o filme foi ruim, né, amigo? É, mas vem aí a rebarba dos Hunting Wives, tá? Vem aí. Stay tuned. Próximo comentário de James. Olá, James. Que ela começa aqui com oi, logades. Oi. Iniciando a semana com esse delicioso programa, com uma pauta levemente duvidosa. Amo demais. Volto quando terminar de ouvir tudo e obrigado pelo convite. Eu que adorei estar aqui. Ai, ai. Comentando as amenidades, estou curiosa para esse lanceamento de Riazinha Seahorn, mas não entendi esse teaser da lambida no Donuts. Mas já eita. Sei, mas já estou aguardando uma participação de Ariana Grande. Meu Deus! Eu amo. PS. Não, tem um vídeo da Ariana na loja de Donuts, que viralizou tem bastante tempo já. Deve ter uns 2 anos. Não conheço. Depois eu vou procurar e mandar para você. Obrigado, aqui. PS, não aguento que foi 10 minutos de comentários para cada série e filme. Kkkkkk. Essa semana vocês aguentaram muito e foram simpáticos. Um cheiro. Um cheiro, James. Volte aqui nessa semana aqui para comentar. Próximo comentário de Luciano Loureiro, tá? Nosso corredor, dizendo: nos anos 80 não tinha esse negócio de Plantation aqui em Maceió, não, hein? Viu? Não, Melody não é assim. Queen está cotada e a minha preferida é a Boca Torta. Cheiro. Quem é Boca Torta? Não sei. Ah, Daisy Ray deve ser. Daisy, né? É isso. Eu não tenho uma preferida ainda não, gente. Não sei. A minha preferida é a Dora Black com Binox. É. Adoro, é como mais gosto. Ainda não. Acho que eu não tenho ranço, na verdade é mais fácil falar, né? Que é Poseidon. Eu acho que Poseidon é minha fave mesmo. Poseidon, você quer mamar, né, amigo? Tem isso também. A Mercedes Vulcão também. Também gosto de Mercedes. Acho Mercedes carismática. E, menino, não estou mais odiando Belk. Né? Não estou mais odiando de César. Belk pra mim é zero grau. Zero grau pra mim. Ela também. Tem energia baixa, né? Quase espantar. Ela é meio drag box, né? Drag box total. Eu amo. Próximo comentário de Jeffs. Dizendo, ouço o logadinho já faz um tempão, mas é a primeira vez que eu comento. Olha, eita! Mais tarde do que mais tarde, né? Espero que seja a primeira de muitas vezes, Jeff. Pode comentar no podcast essa semana. Eu achei que ele ia falar, espero que seja a primeira e última. Nunca vou falar isso para meus ouvintes. Já não, achei que ele ia falar isso. Ah, tá, não. E ele fala aqui, Plantation, eu também aprendi na escola, no interior de São Paulo. Mas não vejo a hora de se tornar o apelido de alguma banda na segunda temporada do Making the Band. A cada... Planta faz isso? Planta faz isso? Plantation faz isso? A cada meu Deus de indignação que a banda solta, eu morro de rir. Amanda, veja a Rensga. Olha aí. Completando. Rensga. Rensga, Klaus. Promessa é dívida. Olha aí. A gente vai assistir quando eu tiver de férias, que eu vou ir malhar na sua academia. Ai, bora. Aí a gente A gente malha e assiste. Yes. Fechou. Fechado. Próximo comentário de Gabi Fernandes, tá? Dizendo, excelente episódio, pessoal. A gente também é excelente, pessoal, também. Sim. Ah, também aqui. The Hunt Wives é um surto, mas me entreteve, tá? Estou em dia com Gilded Age, pois não vi que havia voltado. Para nós, órfãos de Downton Abbey. Tô em dia com Drag Race, confesso que não entendo muito bem a maneira que o programa é editado. Ninguém entende, amiga. Ninguém entende. A gente só aceita. Uhum. E percebo que muita gente que acompanha também não entende. É isso. É um padrão. É um padrão. No mais, não vi muito da pauta, mas amo os comentários de vocês. Beijos e boa semana. Beijo, Gabi! Beijo. Continue com nós aqui. E último comentário de Glauber Rocha, né? Dizendo, amo o Logadinho. Amo. E Plantation deu na escola. E eu estudei no interior da Bahia, hein? Mesma cidade da Desirê. As pessoas te entendem, Chique-Chique Bahia, né? Chique-Chique Bahia tem Plantation. E tem outdoor de Vandinha, né? Que, na verdade, é a testa da Dakota Johnson. Que ótimo. E por último, né, mais ou menos importante para encerrar o comentário de Glauber Rocha, Mandy, veja a Rensga. Ganhou. É isso. Lembrando, você pode deixar seus comentários no site e também aqui no Spotify, muito importante pra gente. A gente fica muito, muito, muito, muito, muito feliz de ver aí vocês comentando, falando. Voltem todas as semanas. Você que comentou a primeira vez, Jeffs, volte na semana que vem. Você que comentou essa semana, volte na semana que vem também. Tá bom? Que aí vocês vão estimulando a gente, porque em Brasília são 1h16 da madrugada do dia 8/8, né? Porque aqui a gente faz ao vivo show. E eu tenho uma auditoria para passar amanhã no trabalho. Então eu tô... Olha aí. Então vamos para merchan e despedidas com você, auditora? Vamos, meu anjo. Auditora não, você é auditado, na verdade, né? Eita! Eita, como maldito, como é vai auditada. Vai ser bem no meu cu. Ah, então você vai gostar. Ai, saudades. Ou ela vai falar, ai, que susto. Ai, que susto. Gente, segue lá nas redes, @cunzanon, Instagram, Twitter, YouTube, Márcio Zanon. Tá saindo vídeo toda semana, ó. Ah, é que agora ele criou o spin-off do LogadoCast em vídeo. Não pedi nem autorização pro meu chefe, só fiz. Olha aí, roubando conteúdo da empresa. É bom que usa a pauta que eu assisto e coloco lá, né? Boa. É isso, já assiste, né, mesmo, né, amiga? Uhum. Já tem um negócio, é só fazer. O ruim é ficar editando vídeo, né? Chato! É isso, amiga. Por isso que quando eu faço vídeos, eu faço vídeos de 6 minutos e não edito nada, quem quiser que lute. Menina, os vídeos de diário é mais fácil. Em uma hora e pouco de edito. Esse eu demorei acho que umas 5 horas pra editar. Caraca! Muita paciência, não tem paciência nenhuma pra editar, gente. Então, gente, pela minha paciência, assista o vídeo, dá um like, dá um biscoito negócio pra nós. É isso. Pra eu virar um influencer rico e poder sustentar todo mundo aqui desse negócio. Amém. Ai, meu sonho, gente. Que Deus receba. E você, Leozinho, que a sua voz melhorou durante o programa, graças a Deus. A minha voz melhorou porque tomei um chá de... Plantation. Chegou nossa Rubinox. E aí, minha gente, sede no ar, né? Tivemos um verdadeiro Pantin nordestino. Eu, Denise Tessari, Tiago Manuel, Luciana Santos, que é sudestina, e Eduardo Sassi e Mandy, né, Minaj. Tivemos um programa bem divertido aí, que a gente falou de Tula, de Ivete, de Amor Livre, né, igual no reality show, terceira metade. Então, ouçam lá no feed. Amo Tula e Ivete. Tula e Ivete. Vai ter uma música de Tula e Ivete, viu, já tá no ar também. Amo. O refrão assim, Tula, Ivete, Postete, Maluquete. Não, né, não. Não é isso, não. É isso. Ivete, Maluquete é muito bom. É. céu, cara. E você, Amandinha? Estou aí nas mesmas redes sociais de sempre, Blue Sky, Instagram. Tô lá no grupo do Logado também, todo Mandy Aguiar, por favor, me sigam. É, tenho recebido uma galera nova lá no Instagram, a gente tá trocando ideia, então... Então não vai sair mais, né? Não se acanhe. É difícil, né, cara? É difícil, é um vício a rede social. Mas tô tentando me policiar um pouco mais, ficar um pouquinho fora. É complexo, mas tem que ser feito. E quem sabe o TikTok, né? Tô aí nessa barra de tentar pegar de volta meu Mandy Aguiar aí, que eu perdi. Mas vamos ver. Mas eu aviso aqui pra vocês. E uma notícia aqui que eu esqueci de dar, né, menino? Que minha vida com a família Walter foi renovada pra terceira temporada, né? Yes. E começaram as filmagens já. Sucesso demais. E a temporada 3 estreia na semana que vem. Então vem aí. Temporada 2. Nossa, tô imaginando se eles começaram a terceira temporada agora, já vai estrear semana que vem. Eu falei, gente. Não, começaram a gravar a terceira hoje, mas a segunda estreia na semana que vem. Tá no Capicute, né? Igual tá aqui. Vou exibir ao vivo com a Vini Freire editando. Enquanto eles gravam, já vai exibindo. E a gente nem comentou sobre os lançamentos. Uhum. Lançamentos de quê? Das bandas, né? Ah, das bandas. Não, semana que vem a gente comenta dos lançamentos. É bom que vai ter Season 4 e... Cookies and Cream. Cookies and Cream acho que soltou hoje, não? Soltou só um pedacinho. Não, só o Lendl que ficou lá fingindo que só tava soltando clandestinamente. Não, eu vi o outrozinho dançando essa música deles nova. É, mas não saiu, não. Parece uma música do Backstreet Boys, né? Bom. Sim. Mas eles fogem bastante, né, da estética dos anos 90. Porra, total. 100%. Eita, como fogem. Mas, então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau. Tchau. Semana que vem eu volto no Trisal, hein? Eita, Um brincão. Jet to Holiday. You out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. But your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Do we felt like this was forever? Can I take you there?